Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Lúcio Arrubocha. Aqui é o Leonardo. Aqui é o Luke. E bem-vindos ao 8º Torneio das Trevas do Magal Quadrado. Vamos lá. Valeu. Maravilha, maravilha. Sejam então bem-vindos ao 185º episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Passaram bem a semana? Não. Passei, foi Sim. Uma boa semana. Muito obrigado por perguntar, Judeu. E a sua, como foi? A minha foi muito agradável também, muito obrigado. E está melhor ainda, pois estamos aqui num torneio das trevas. Que maravilha, né? Com essa suruba de gente nesse podcast. E estamos aqui para fazer o torneio das trevas do Mangá ao Quadrado. Um quadro clássico da gente aqui. Não tem segredos. O que a gente faz aqui é pegar 8 personagens, colocar eles para lutar um contra o outro em chaves e ver quem ganha e vai pro próximo episódio. Que vai ser o torneio All Stars do Mangá ao Quadrado, né? Olha aí. Então, esse é um torneio importantíssimo. Última vaga pro torneio All Stars do Mangá ao Quadrado. Essa semana a gente pegou aqui o tema de personagens ciborgues / robôs / androids, né? Isso. Personagens com partes mecânicas em geral. Então, isso. Não tem segredo. As regras são: saiu pra fora do ringue, perdeu. E Aizen é o juiz. Correto? E parou de funcionar, quebrou, né? Não consegui se mexer mais. Porque aqui a gente tem a liberdade de pseudo-matar os personagens, né? Sem dó, porque a maioria deles é tipo, ah, se é destruído, reconstrói e tá beleza. Eu queria dar a dica de colocar o juiz do Metabots só pra ter a frase. Não. Parou de funcionar. Eu acho aceitável. O juiz é o juiz Medabots, mas o Aizen, ele tá na cabine olhando a gravação. E a Mari tá voando no céu. É que na verdade o sistema agora é de replay, né? Que nem Olimpíada, então você isso. Perde pra replay. Ok. Vamos lá pros personagens então. Tem uma seleção bem interessante aqui. Começando, né, com o favorito aí, Genos, de One Punch Man. É, bem esperado. Arali? É assim que se pronuncia? Não sei. Isso. Arali. Pra mim é. Arali de Dr. Slump. Yeah, eu vou. Minha favorita. Sua favorita? Gali de Gun vai ganhar. Vai ganhar. Minha favorita. Se depender de mim, essa daí. Que? Nossa. Cala a boca, eu acho. Nossa. Android 16 de Dragon Ball. Melhor Android. A gente vai discutir porque que é o 16. Minha favorita. É verdade. Atom de Astro Boy. Ó. Um clássico. Que só recentemente eu descobri que é Atom e não Astro Boy, o nome dele. A gente vai chamar de Astro Boy, eu acho. É, dá pra chamar de Astro Boy. Frank de One Piece. Não. Melhor personagem, melhor mangá. É. Olha os fanboys. Strong High de JoJo. Aê! Vai ganhar. E Hitsu de Assassination Classroom. Correto? Correto. Maravilha. Então, todos os personagens estão aqui apresentados. Eu vou agora gerar. Dessa vez eu coloquei tudo certo. Tá pra randomizar. Eu vou gerar as chaves. Vou passar agora. Esse é o momento mais emocionante do podcast. É. Quem quiser ver, vai estar no post. Mas eu acho que o mais interessante é acompanhar aqui com a gente na surpresa pra ver o que vai rolar. Ih, rapaz, tem umas lutas boas. Tem umas lutas boas. Todas boas. Pô, todas foram boas combinações. Tá, o meu link demorou muito mais pra abrir, eu ficar no delay. Oh, boas lutas. Nem vi ainda, mas boas lutas, meu Deus do céu. Interessante. Abriu aí, Leonardo. Abriu agora. Vamos então pra primeira luta. Arali de Dr. Slump contra Gali de Gun. Yeah! forte. Ah, vamos, como todo torneio, a gente tem que começar apresentando os poderes. Na primeira luta, a gente apresenta quem são os personagens dos poderes, né? Eu acho que o Leonardo devia falar da Galia, porque ele leu Gun mais recentemente de todos. Manda aí, Leonardo. Quais são os poderes da Galia de Gun? Quem é essa personagem? Tá. A Galia, ela foi encontrada num lixão, toda destruída, e aí ela é um... Eu não sei usar esses termos, eu não sei. Ela tem uma mente humana e o resto tudo é robô. Então é ciborgue. Ela tem um ciborgue. Ela tem, tipo, o cérebro orgânico normal e todo o resto do corpo dela inteiro é robô. Exato. E aí ela tá com o corpo todo destruído e um homem encontra ela e faz um corpo pra ela, um corpo super lutador, assim. É, primeiro faz um corpo boqueta e depois ele vai pôr num corpo mais da hora. É isso. Mas o que importa é o final, porque a gente vai pegar ela do final aqui, né? Inclusive, de qual final que a gente vai pegar exatamente? Porque ela muda de corpo bastante no final. É que o final, a gente não pode pegar o final, porque ela é super overpower no final do mangá, né? O nosso costume é, quando o personagem vira deus no final, a gente não usa a forma final. A gente usa uma etapa antes. Então eu acho que ela tava com o robô, com a forma berserk, não era aquela... Ela tinha dois, ela tinha esse berserk, eu acho que tinha um outro depois que era do governo lá, dos desalém, quando ela virou agente. E aí esse é um pouco mais fraco até, eu acho. Então vamos pegar o berserk. É, o berserk. É, o berserk. Enfim, é um corpo antigo de super soldados que eles tinham, e aí ela botou a cabeça dela nesse corpo. Então ela... Basicamente é super rápido, super forte, super ágil. Não tem um poder especial, eu acho. Tem, ela tem o Panzerkrantz. Ah, o Panzerkrantz é o grande tchan dela nesse torneio. Ela tem também, nessa roupa específica, nesse corpo específico, ela tem um braço de plasma, um braço que derrete metal. É. Olha, considerando o torneio, isso é interessante. E ela tem essa arte marcial marciana aí, né? Que, tipo, ninguém entende, ninguém sabe como fazer, só ela sabe. E é tipo uns golpes meio malucos ali, né? É. E se eu não me engano, é golpe pra robô, né? Isso. É, uma arte marcial de robô, foi projetada pra lutar na gravidade zero, mas também funciona normal. E a maior vantagem é contra inimigos maiores que ela, porque não é o caso nessa luta aqui. Pois é. E a gente tem essa outra personagem aí. A Rally de Dr. Slump. Você que é fã, Bocha? Deusa. Melhor personagem. Deusa. A Rally é um robô criado pelo personagem principal de Dr. Slump, o Senbei Norimaki. Eu queria muito que ele chamasse Dr. Slump, mas... É. Não é. Isso deu uma piada no mangá, né? Várias vezes. É, então ela é basicamente a filha dele, só que ela é um robô e ela tem umas capacidades incríveis, porque ela é um robô, ela consegue fazer coisas incríveis e... Todos os personagens aqui são robôs, o que, que é isso de incrível? Não, ela é literalmente uma robô, ela não tem essas capacidades e limites humanos, na verdade é nada humano, né? Eu vejo ela como a Mônica robô. É uma Mônica robô. É basicamente isso. Quando precisa ser assim. O grande poder sim, dela é como então, comédia. É, o grande poder dela é a comédia, né? Exato, porque ela tem a força necessária. Exato. Pra fazer a piada. Mas apesar dela ser boa em comédia, ela tem poderes absurdos. Ela tem uma velocidade absurda, um ataque, uma força absurda. E ela solta um raio da boca, porque eu lembro disso no Jump Ultimate Stars. Ela solta um raio da boca. Isso existe. E eu tô lendo aqui na Wiki, tá dizendo que ela já deu um soco que dividiu o planeta em dois. Sim, a força dela é qualquer coisa. A força é que vocês têm que lembrar que ela tá no mesmo mundo de Dragon Ball, né? Então... Sim, exato. Ela inclusive aparece em Dragon Ball, então... Aparece, ela derrota o General Blue. Ok, cara, eu não sei como ele vai fazer isso funcionar agora. Uma é uma personagem gag aí, do mangá de comédia, a outra é super senem psicológico aí, né? Essa luta não tinha que ter acontecido não, mas... Tocou o gong aí e começou. O que acontece? É, o Arali não tem senso de luta. Quem tem senso de luta é a Gali. Então, a Gali vai partir pra cima correndo na velocidade. A Arali, qual é que é quando dá aquela conflito? Ela, tipo, percebe que é luta ou ela, tipo, luta na zoeira? Eu acho que ela luta meio na zoeira. Na zoeira. É, se o céu atacasse... Você é uma criança? Uma pergunta honesta aqui. Talvez. Ela tem relação com criança. É, ela... A Gali não machuca à toa, não. Ela só machuca quem é do mal. Então ela não vai chegar com o raio plástico plasma e cortando a menininha ali, coitada, então, não. Chegaria com mas ela... pensando, pô, é só uma criança, eu esperaria a Arali fazer não, mas uma ela demonstração que é um combate. Ela sabe que é um combate. E não só mas isso. Mas usaria, tipo, toda a força, digo. Ela sabe que é um robô. Ela sabe que se ela cortar o braço e a perna, não vai parar de funcionar. É, verdade. Mas, nossa, ela vai cortar o braço e a perna de uma garotinha só porque é uma robô? É, isso não parece legal, não. Não, é verdade, a Gali não é de fazer isso. Ela é... principalmente no mundo que ela vive, que todo mundo é robô, você não sai cortando, tipo, você sai naquele mundo, você sai cortando o braço. Ela sai arrancando cabeça. Não, tá nem aí. mas ela sabe, tipo, ela tem alguma motivação pra estar nesse torneio, então ela vai querer ganhar de algum jeito, né? É, ela quer ganhar. O que ela pode fazer é o seguinte: ela tem toda a técnica do Panzerkrantz, que ele tem, tipo, ele é como se fosse uma mistura de judô com karatê, tipo, uma arte marcial super eclética. Então ela pode muito bem pegar e fazer uma projeção de judô, que ela vai pegar a Arali e jogá-la pra fora do ringue. A Arali não voa. Mas ela, eu acho que talvez a Arali seja muito pesada, porque eu acho que já fizeram piada com o padrão ser pesada. Ela é bem pesada. Essa é uma boa piada. A Gali vai lá toda séria ali e manda um... Pensando, ela calculou a coisa da força que ela tem que fazer, né? Aí ela tenta jogar e, tipo, não sai do chão. Ela gira no ar, né? Tipo... E a Arali fica olhando, tipo, coçando o nariz, assim, tá ligado? Mas assim, ela é pesada pra um ser humano. A Gali deve ter uma força um pouco maior, né? É, não, porque ela percebeu o peso, ela talvez consiga levantar, mas a piada foi feita. A piada foi feita. Só que é que eu acho que geralmente quando atacam a Arali, ela desvia por piada, tipo, porque o roteiro faz uma piada, sabe? Ah, tá, ela vai lá atacar ela e só ela vê uma flor ali no peito. Exato. O comum da Arali, ela fica com o bracinho levantado e falando roiô, roiô, tipo, pra cumprimentar. Então, pode ser que ela ache que a outra tá vindo correndo pra cumprimentar ela. Pra dar um high five, né? É. Levanta a mão. Eu nunca li Dr. Slump, mas não é engraçado de verdade, né? É tipo, é piada com cocô, né? Não, caraca, é engraçado de verdade. Tem piada com cocô, tem piada racista, inclusive, mas é muito engraçado. Os momentos que não são escrotos são muito engraçados de verdade. É muito engraçado. Ó, eu acho então que a Gali foi pra cima, tentou dar o Panzerkrantz, fez a gagzinha nossa. Aí ela falou: ah, tem que ir de novo. Ela vai correndo pra cima de novo. Aí a Arali olha pra uma borboleta, assim, dá um passo pro lado, aí a Gali passa reto. É uma boa. A Arali pode interpretar isso como uma brincadeira e tentar correr atrás dela? Tipo, talvez. É, faz sentido. Aí ela começa a correr da Arali, porque a Arali ela tem 2/3 da velocidade do som. Olha! Caralho, muito não sabia disso. Eu acabei de calcular aqui, ela consegue chegar a 500 milhas por hora, eu calculei. Isso é 2/3 da velocidade do som. Você é físico mesmo, hein? Não. Pega de 3 nele. É uma boa. Essa é uma boa situação aí. A Arali acha que é uma brincadeira? Que vocês estão pegando de pega-pega, alguma coisa assim. Aí ela tenta começar a pegar a Gali, vai correndo atrás, a Gali começa a desviar. Só que a Gali, ela é uma robô, tipo, muito emotiva. Aí ela vai começar a sacar que a Arali tá brincando. E ela vai brincar até fazer ela cair fora do ringue. Então, exatamente, porque é a Gali, ela tem uma mente militar. Ela lutou na guerra lá, uma guerra fudidona lá em Marte. Foi o que ela destruiu não tem o corpo dela. Disso. É, ela não tem, mas. Não, ela tem, tipo, não, ela o subconsciente. Ela sabe o Panzerkrantz instintivamente. Sim, então sim. Ela tem o instinto. Então o que ela vai fazer? Ela vai misturar o sentimento dela com a estratégia de bolar alguma forma da Arali sair do ringue sem ser violentamente. Exato. É, ela pode dar uma regra pra Arali, tipo, falar que, sei lá, no jogo, sei lá, fazer ela ter que correr, fazer uma corrida, e aí ela freia antes e a Arali sai do ringue, qualquer coisa assim. Boa. Alguma coisa não fosse uma luta. Eu consigo. Eu consigo imaginar isso, a Arali correndo, destruindo a plateia inteiro. Na hora que passar. Sim. E aí, tipo, ela chega do outro lado, sabe? Só que ela andou no mundo inteiro. Sim, e aí, tipo, ela acha que ganhou, mas na real ela perdeu. E aí, tipo, a Gali fica parabenizando ela, tá ligado? É. Eu só. Mas é que, tipo, eu não li Doctor Slump, mas é. Vocês não estão superestimando um pouco a burrice da Arali? Ela não sabe as regras da parada? Não, ela não. Conversa com o sol. A piada é que ela é inocente, não é? Exato. Ela é extremamente inocente. Nossa, adorei essa luta. A gente representou bem, então. Bem as duas. Acho que vale a pena. Então é isso. A cena é isso. A Gali falando: ah, vamos apostar uma corrida. a volta de volta ao mundo. Ela tá bom, ela sai correndo, ganha, e aí, tipo, ela bate palma, todo mundo bate palma pra ela, e ela perdeu. Tipo aquela cena de cartoon que, tipo, fica aquele buraco na parede no formato da aranha. Exatamente. e aí, tipo, cai um cocô na cabeça dela e dá tchau pra ela, sei lá. O sol aplaude, coisa assim. Adorei. Uma luta que foi muito boa, muito boa. Gostei. Não violenta, acho que é a primeira luta não violenta do. Sim, maravilha, maravilha. Vencedor então foi a Gali nessa primeira chave. Desculpa, Bocha. E vamos. Não, mas eu não tô clavando, eu tô satisfeito. Eu também gosto da Aralha, eu tô muito satisfeito com essa luta. Entregou próxima bem chave. Os personagens. Boa, boa. Próxima chave aqui, mais uma gag. Senezão aí é o Atom de Astro Boy contra os Genos de One Punch Man. Eu não sei porque que você falou que é gag, porque ele só é cartoonizado porque é da época, porque em teoria é bem sério. Eu não sabia. Não é tipo um seinen psicológico, mas é um mangá. Tem drama. Sim. É o Genos. Então, estranho. Você que manja aí de Astro Boy. Eu li pouco de Astro Boy. Eu li o arco específico que depois foi adaptado pra Pluto. E eu acho que eu vi um pouquinho do começo. Enfim, li pouco de Astro Boy, mas eu conheço a mítica por trás do personagem. Uhum. E basicamente ele é um robô que foi criado, imagem e semelhança do filho de um cara lá que morreu. E aí, qual que é a ideia? Ele é um robô que usa sungas e botas. Ele é super forte. Ele tem força bem grande. Usa gel no cabelo. Ele voa. Boa. Em algumas encarnações, os braços dele viram canhões. Em todas, ele solta um laser da ponta do dedo. E pra mim, o melhor poder, ele tem metralhadoras na bunda. Isso é verdade. Tipo, em cada nádega tem uma metralhadora. Não é gag. É um ataque surpresa. É um ataque surpresa que ele usa. Ai, que genial. Muito útil isso. Mas ele não tem um canhão no braço também? Algumas encarnações do personagem, né, em algumas adaptações, os braços viram canhões. Por exemplo, naquele filme de Hollywood, ele tem esse poder. Ele tem um canhão na bunda também. Claro, isso não pode faltar, né? Marca registrado do personagem. E o Genos de One Punch Man, Luke? Eu não li muito de One Punch Man, pra falar a verdade, mas o que eu lembro é que ele é um ciborgue, tipo, super forte, super rápido, padrão. Ele tem aquele raio gigante de fogo, sei lá, que ele lançou pra... Que eu não sei quão frequente ele pode fazer isso, mas sabe aquele canhão foda que tem uma página dupla? Uhum. Ele tem, tipo, raios estilo Homem de Ferro da mão, né? É. Sim. Só que, tipo, eu fui até procurar uma imagem agora que é muito, tipo, não é um raio comum, é muito grande a parada. É, tipo, do tamanho do ringue, eu imagino. Eu tô vendo o GIF aqui. E ele tem uma arma secreta que é uma maleta. Não sei se vai entrar com essa maleta no torneio, mas ele anda com uma maleta que meio que vira um negócio que ele veste e aí ele pode usar como golpe final todo o poder dele num raio gigante. Eu lembro de ter visto essa parada. Mas justificativa... é um raio que não conseguiu nem destruir um asteroide. Asteroide, essa coisa besta aí. O grande conceito é que ele pode, em teoria, tipo, fazer qualquer coisa que tá justificado na estrutura do corpo dele, sabe? Tipo, é aquela coisa meio homem de ferro, assim, sabe? Tipo, vai sair uns canhões do ombro e é isso aí, vai sair mesmo. E aí, tipo, sai um canhão do ombro e... Ele pode tirar umas armas do corpo. Na prática, é um monte de raio, super força e velocidade. E assim como a Gali, que a gente acabou não comentando, o Genos tem o grande poder de ser destruído completamente. É. Toda luta, ele acaba sem alguma parte do corpo. Verdade. Inclusive, isso era o ponto que eu ia trazer, porque é muito importante, porque... A gente conhece o Genos como um cara capaz de causar muito dano, mas ele é de papel. Qualquer coisa que você solta nele, o bicho desmonta, mano. Mas também tem outro detalhe que ele consegue continuar lutando, não importa a situação, até ele ser totalmente destruído, tipo. Isso é verdade. Ele é um robô, ele pode ficar sem dois braços, sem a perna, e ele vai continuar, sei lá, soltando raio da boca ou alguma coisa do tipo. Vai continuar lutando. Mas tem aquele G4 que ele enfrenta uma hora, não lembro exatamente quando, acho que é no arco do King, que na webcomic ele enfrenta sem perder nenhuma parte. Nem foi danificado. Independente do que a gente tente forçar, o Astro Boy não tem muita chance aqui não, o Atom. Sério? Você acha? Não tem nenhuma metralhadora aí do Astro Boy que dá um dano no Genos, não? Metralhadora da bunda. Nem o canhão da bunda, assim, é um canhão forte? É uma metralhadora. Tipo, é aquela coisa, metralhadora dos anos 70, que, tipo, não saía tiro, saía, tipo, como se fosse um blast de várias energiazinhas, assim, sabe? Ele, o quão rápido e o quão forte o Atom é? Ele é muito forte, ele era, se eu não me engano, era 10 mil ou 100 mil cavalos de força. Isso é forte. O Genos, isso é forte. Ele não é super forte, agora que eu tô lembrando. Ele não tem nada a ver com força. Ele tem a ver com velocidade e energia. Não, ele é forte, sim. Forte. Ele é bem forte, sim. Ele dá forte. Socos fortes? Dá, ele sim, faz o Saitama sim. Voar com soco. Com soco ou com energia? Quando ele faz o Saitama voar com soco? Verdade, pra invadir a nave, o Genos é que empurra ele lá pra cima, não é? Ah, tem isso também, se não me engano, alguma coisa do tipo. Não também. É isso, eu não lembro. Não lembro também. E o quão rápido o Atom é? O Atom, acho que ele não é muito rápido, não. Ele não tem nenhuma habilidade específica de velocidade, não. Eu acho que ele é velocidade normal. O Genos é muito rápido, eu sei disso. E a gente sabe que velocidade é um poder muito apelão em todos os as histórias de luta. É verdade. Uhum. É verdade. Que é meio desvalorizada. Tem que ter aquela cena que o cara aparece atrás. Vamos começar a construir essa luta. Ó, o Atom, ele vai voar, e aí ele vai tentar dar um soco naquela pose de voo clássica dele, sabe? Como pra cima, pra frente, assim. Aí o Genos obviamente vai desviar, porque o Genos é muito mais rápido e ágil do que ele. E o Genos já vai virar. O Genos, ele não tem nenhum controle específico de moral, né? Não, a gente não viu ele em nenhuma situação específica que impediria ele de atacar uma criança. Não, acho que ele levaria como combate, assim, pensaria muito nisso. Não, ele não tá nem aí. É, porque no mundo tem um monte de criança com poder lá também. É. E o Genos, ele é muito cool pra se importar. É verdade. Esse é o maior poder dele, na verdade, é ser cool. Uma coisa que eu acho que tinha que acontecer é ele ser cool e, tipo, aparecer atrás do Atom e o Atom dar um tiro de bunda nele. Uau, isso é fantástico. Seria super rápido assim, vai ser bonito. Então, ó, isso que aconteceu. O Atom veio voando, o Genos desviou. Aí o Atom virou pra ele e soltou o laser do dedo, assim. Aí o Genos foi lá e desviou, começou a desviar naquele, sabe, foi soltando o laser e o cara foi fazendo tchiu, tchiu, tchiu, desviando, sabe, o laser pra várias direções, assim. Aí uma hora ele desaparece e aparece atrás do Atom. Aí, tiro da bunda. Eu gostaria que esse tiro fosse meio assim, tipo, de reflexo, sabe, ele meio que se cagou de medo e tirou por causa disso. Só que tiro de metralhadora não dá porra nenhuma no Genos, né? Não, mas foi de surpresa. Eu acho que a gente pode arrancar alguma coisa dele, uma perna. Nossa, uma parte. Mas como assim? O tiro não vai conseguir fazer exatamente isso. Tá, então temos uns furos. Ele é de papel, o Genos, cara. Qualquer golpe. Deu um dano nele, ok. Depois ele reconstrói. Uma metralhadora vai, tipo, amputar ele. Não, é, eu acho que não. É que são duas. É que são duas metralhadoras. Você não tá entendendo. Ah, não, agora realmente você agora mudou. Eu queria saber se as metralhadoras, tipo, elas convergem o tiro ou se ficam andando em paralelo, sabe? Tipo. É, depende se ele tem controle separado dos músculos em cada lado. Será que ele consegue flexionar a nádega assim? É, flexionar uma nádega separada da outra? Não sei, não sei. Acho caraca, que não. Eu tô imaginando. Vamos considerar com tiros paralelos. Um striptease do Astro Boy, tá ligado? Com ele mexendo. É, pô, eu acho que a gente precisa discutir aí a fisiologia. Vocês conseguem flexionar uma bunda só? Eu não consigo, eu acho. Mano, ó. Falou uma coisa boa aí. O Atom seria um bom lutador de queijo. Seria meio injusto, né? Ele matando as minas com metralhadora, né? Porra, daqui a pouco o queijo tá ficando tão bizarro que daqui a pouco alguém vai ter uma arma na bunda. Não é, tô só esperando. Isso tem que umas partes maleáveis pra derrubar do ringue, não pode. É, não é maleável, é de metal, né? Ou não sei, né? Tem um golpe chamado Gatling. S. Gatling. Caraca, será que tem alguma homenagem ao Astro Boy? A gente descobriu agora. Então, o Astro Boy, ele deu o tiro da metralhadora, ele deu um danozinho ali no Genos, mas não vai ter nem chance pro Astro Boy. O Genos vai fazer aquele show-off dele, sabe? Tipo, vai sair canhão de todo quanto é lugar. Não, aí ele vai parar, fazer aquela pose, junta os braços e abre canhão, e abre o braço e não sei o que, e aí... E aí dá um tiro. É o Genos também consegue lançar um raio concentrado que derrete as coisas. Não, ele não faria isso com o Astrobot. É, não força. Será? Não precisa. Será? Não chega, não. Ele tem a memória de um robô que destruiu toda a família dele ali. É, né? Não é legal. Tá. É, ele vai soltar o raio, aí a cena corta pro Astrobot caído na plateia, numa craterinha assim da plateia, sabe? Que é ele caído fora, e aí parou de funcionar, e aí acabou. É, deixa eu ver. Genos ganhador da segunda chave do Torneio das Trevas. Terceira chave, então, agora. Stromhai. A gente tentou rápido dessa vez. Tem que ser, vai. Vai que eu tenho que dormir cedo. Stromhai de JoJo contra Frank de One Piece. Eu acho que as pessoas indicadas aqui é Bocha e Luke, pra falar. Manda aí, Bocha, quem é Frank de One Piece? Não, o contrário. Não, o quê? Eu sei lá. Eu não sei quem gosta de JoJo. Eu odeio JoJo, não sei nem quem esse personagem tá aqui. É, eu também não sou muito fã, não. Não, eu gostar eu não gosto, mas ele tá aqui pela piada. O conceito do personagem pareceu muito bom quando o Stray mencionou. Stronghai de JoJo, quem é, Bocha? Tá, Rudolf von Stronghai é um nazista ciborgue que trabalha lá e ajuda em ele enfrenta, na verdade, em determinado momento, o Joseph da parte principal. E por ele ser um ciborgue, ele tem algumas habilidades, assim, como armas pelo corpo e uma mão que é um projétil. E, basicamente... Ele tem uma bazuca ele tem uma metralhadora no abdômen. É, agora a parte mais importante. Ele é inspiração pro Gaio. É, do... Okay. Street Fighter. Ah, caraca, eu ia falar que esse cara tem uma cara de personagem de Street Fighter e realmente tem, né? É. Uhum. O Street Fighter foi baseado nele, isso é fato. Ok. Então, cara, eu não tenho muito mais o que falar. Ele é um nazista. Com metralhadoras pelo corpo. Ok. É por isso que o judeu não gosta dele. Ele tem uma capacidade um pouco sobre-humana, né? Por ser um ciborgue. Então, ele tem uma força maior. Ele também solta, tipo, um raio ultravioleta do olho, né? Só que eu não sei se ele, é útil pra alguém que não é, vampiro. Tem no olho também. Mas uma pergunta política aqui. O fato de ele ser nazista faz alguma diferença pro combate? Obviamente não. Ah, tá. Eu tô apresentando quem é o personagem. Ele é um ciborgue por causa da famosa ciência alemã. Que, algum robô aqui poderia ser judeu? Vamos pensar isso. Definitivamente não o Frank. Não, talvez o Frank tenha o nariz ali. Oh! A gente não conhece os pais do Frank, então nada impede. Gostei. Fala aí do Frank judeu de One Piece, Luke. Ok. O Frank é um... Tipo, ele tem aquela força meio média de personagem de One Piece, que é o nível é alto, relativamente alto. E ele, mas ele tem especificamente, tipo, os braços dele. Tipo, ele luta meio só com os braços e dá um soco forte pra caramba. E ele tem uma resistência boa. É só ver no último arco, a luta dele do último arco foi basicamente eles ficavam se dando porradas, lutava quem aguentava mais no final. Aí, tem metralhadoras no braço, né? Ele pode tirar uma metralhadora do braço. E ele tem um pum forte pra caramba que ele pode soltar e também pode fazer isso. Do braço também, mas eu gosto mais da ideia dele. Ele não tem o cup, ele tem o cup de vent lá? Ou... É, sim. Que é o que ele lança um raio de vento comprimido. E não. Tem a versão que sai da bunda, que é mais divertido. E Frank Shogun, né? Ah, sim, é. Que eu não sei, ele não usou muito ainda, mas é tipo, ele se coloca num robô gigante e fica mais... Só que o robô gigante não presta pra nada, essa é a piada. Ele entra num robô gigante e ele, tipo, dá um nome de um super golpe e aí ele sai do robô e dá esse golpe. Mas tem outras coisas muito importantes, é que ele tem o poder de criar a luz dos mamilos, esse é um poder muito especial. E ele consegue também, tipo, manipular o cabelo dele. Que aperta o nariz. Exatamente. Então, eu queria que eu percebi que eu vi aqui as fotos, eu vi que ele muda o cabelo pra caramba. Eu queria sugerir que a gente fizesse um redesign e ele usasse kippá e a estrela do braço dele fosse uma estrela de Davi. Ótimo. Não, não, você vai apertar o nariz dele, aí vai vir aquelas costeletas de judeu, tá ligado? Exato. Aquelas trancinhas assim. Isso, exato. E E a estrela de Davi no braço, por favor. Não, isso ele não modifica. Isso não, não, é tatuagem. Bom, ó, vamos lá, vamos começar essa luta. Eu não lembro dele lançando esse raio, mas ele teve um raio laser também que ele consegue. Essa luta tá boa, e os dois personagens estão metralhadoras aí, né? E são dois humanos, né? É, pra começar, eu acho que uma característica que ambos os personagens têm é que eles são os personagens do papinho. Porque um deles é o personagem de Jojo, e o personagem de Jojo é aquela cheia de pose, de frescuras e de eu sou forte, hahaha, seus otários. Sim, e o Frank, ele é da piada. É, o Frank vai fazer várias zoeiras. O que é, o Frank tem muito orgulho do seu corpo, cyborg. E o Frank meio que também, o Frank luta tipo, mó, não vou lutar muito a sério, vou fazer uma competição de socos pra ver quem vai ganhar, quem é melhor. Então eu acho que antes de tudo tem um mini torneio de bravatas aí, sabe? Isso aí, quem tem as melhores poses, né, começa aí. O cara de Jojo faz assim, ergue os braços, né, o Stronghold ergue os braços assim, mostra o abdômen e fala, isso aqui é um corpo perfeito trabalhado pela ciência. E o Frank faz a pose dele da estrela, que ele junta os braços, né? Sim, esse é um corpo produzido por ele mesmo, inclusive. É verdade. O Frank não tinha um negócio que o abdômen dele não levava dano e as costas levava? É. Tem isso. Que as costas... Na verdade, ele leva dano, que as costas é de humano. É, sim. Ele é cyborg só na frente do corpo. Ele tem o, tipo, o poder especial dele, que eu não lembro o nome, é Frank Invincible, que ele fica deitado de costas. Essa cena é boa. É, mas é bem isso mesmo. Mas ó, eu acho que aí fica uma bravatinha ali. O Stronghold faz uma pose, o Frank faz outra pose. O Stronghold ergue os braços e faz uma frescurinha. E o Frank dá um walk à toa, assim, porque o Frank... Eu acho que na bravata o Stronghold ganha, porque o Jojo tem muito mais pose e o Frank só tem uma pose, né? Convenhamos. É verdade. É. Bom, é, mas a pose do Frank é muito boa. Aí o Stronghold fala alguma coisa sobre a ciência nazista. E aí o Frank relembra que ele era judeu. Não, para. Não entre nesse caminho, Não, pode ser com o judeu nazismo, eu aí permito. Aí ele fala assim, não, eu guardei este... A gente tá melhorando o lore. Uma fanfic aqui, muito... Onde fica a Alemanha nazista no mundo de One Piece? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, pode continuar. Aí ele aperta o nariz. A Maria de One Piece é meio... Ele falou, guardei esse penteado a vida inteira e finalmente tem oportunidade. Ele aperta o nariz e aparece as trancinhas. E aqui pá. É, bom, mas ele tem que partir pra luta, né? Em alguma hora. Coisa, vamos lutar, vai. Quem é metralhadora do Stronghold dá algum dano no Frank? Cara, o Frank é um personagem de One Piece. E uma metralhadora. O Stronghold é fraquíssimo. A gente supôs aqui só pela piada. Não. Calma. Não. A metralhadora do Stronghold é capaz de perfurar uma placa de ferro de 30 milímetros. Isso é relevante. É uma bala. Quase perfura um tanque. Gente, o Frank é um personagem de One Piece. Ah, mas ele dispara. Ele dispara 600 balas que perfuram armadura por ele minuto. É capaz de disparar, por minuto. Né? É 10 balas por segundo. Como isso é possível? Só aceito. Não, mas a gente tem arma na vida real que dispara rápido assim, não tem? Não, 10 por segundo? Eu acho que será, tem, cara? Tem, tipo aquelas de helicóptero, tá ligado? Uhum. Aquelas que vai girando. Uhum. E nossa, essa arma dele fica no estômago, aliás, é um detalhe interessante. Então, ó, ele sacou essa arma e começou a atirar no Frank. Agora a gente tem que fazer uma análise aí da defesa do Frank, de frente. Uhum. Roda um D20 pra ver a defesa do Frank. Eu lembro que o One Piece já atiraram metralhadoras no estômago dele e, tipo, não deu nada, ele ficou de boa ali. Mas eram balas capazes de perfurar uma placa de ferro de 3 centímetros? Não, eram aquelas aquelas armas de... Mas olha, são da balas passada, de ferro. Né? O Frank, quando ele foi no Time Skip, ele não, tipo, se consertou com um metal super bom, fodão lá? É, dos pacifistas, né? Pois é. Acho baseado na tecnologia do Vegapunk. O Frank pós-timeskip, eu não sei muita coisa também não. A gente não sabe muito, mas o Frank pós-timeskip, ele tem luz nos mamilos. Ele tem luz nos... Exatamente. Não vai ajudar muito aqui. Como mas... não? Como não? Ele acende a luz dos mamilos, aí cega o Stronghold. Aí ele vai lá e dá um soco na cara dele. O Stroheim tem um olho não meio... Não, não, tão forte. Mas eu acho que ele pode, tipo, fazer isso como, tipo, distração, assim. Ele tá, tipo... Ele ativa a luz e ele fica... O Stroheim fica... Caralho, que porra é essa? Aí ele, nessa meio tempo, ele dá um socão. Porque o Stroheim, ele não tem capacidade de defesa. Mas o Stroheim, ele tem um olho mecânico, viu? Só dá pra cegar um olho dele. É verdade. Não adianta, verdade. Não adianta cegar. Ó, eu acho que a resolução dessa batalha tá toda na nossa definição se o tiro do Stroheim é forte o suficiente pra derrotar o Frank ou não. Porque o que vier em seguida é o Frank derrotando o Stroheim se ele aguentar. Porque não tem como o Stroheim aguentar um soco, sabe? Aquele soco mais basicão do Frank, o Stroheim não aguenta. Strong right, né? Alguém... Vê na Wiki aí. O Frank é feito do quê? Post Time Skip, será que aqui, tem essa informação na Wiki? Ele tem uma capacidade de aguentar, eu acho, os tiros, assim. Pode machucar ele um pouco, mas eu acho que ele aguenta. Porque é muito tiro vindo. É tiro, olha o tiro vindo, moleque. Aí ele usa os raios pra tentar cegar. E aí usa o raio pro próprio olho dele. Não, ó, o que eu acho que vai acontecer, o Frank, na hora que começar os tiros, ele vai pôr os braços assim, juntados na frente do corpo dele pra se proteger. Sim. E aí o Stroheim vai ficar lá rindo e atirando, sabe? Que é coisa bem de vilão mesmo. Você nunca vai aguentar a tecnologia nazista, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí o Frank, ele vai ter que contra-atacar em algum momento, porque o cara não vai parar de atirar, porque ele atira 600 negócios por minuto, não, cara. Não acaba a bala desse filho da mãe? Uma hora acaba, mas desenha assim, né? Não acaba. Acaba quando for conveniente pro roteiro. Aí o Frank, ele tem uns canhões que saem do ombro. E aí não precisa fazer nada, ele só precisa abrir. Aí esses canhões, eles abrem... uns mísseis. Aí esses mísseis podem sair e voar na direção do Stroheim. Aí ele vai ter que parar de atirar pra desviar, sei lá, pular pro lado. Aí na hora que ele pula pro lado, na hora que ele tá levantando, o Frank tá chegando com o soco, assim, com a mãozona dele. E aí ele dá um socão, e aí eu acho que ele é Stroheim. Mas peraí, se ele dá um socão, o Stroheim pode tentar usar o raio do olho. Eu acho que não vai conseguir. Porque esse raio, eu não lembro dele, tipo, ser um laser. Ele perfurou a mão do Kars. Porque ele era vampiro. O Kars não é vampiro, exatamente. É vampiro. Tá essa porra desse... ele é Pilar Man, não é vampiro não, verdade. Eu lembro que essa porra desse raio do olho, eu lembro do Torneio das Trevas dos Vilões, até o Dio tinha essa porra desse raio do olho, não tinha? Não. Não, isso é outra coisa. Não, eu lembro que vocês comentaram, não, ele tinha um raio do olho. É, ele caralho, tem um raio, mas é outra coisa, mas esse é tecnológico. Ou ele pode tentar usar a mão dele como último recurso só pra bater, aí bate no corpo do Frank. É, eu acho que na hora que ele vê o Frank vindo, os dois eles dão um soco um no outro, sabe? O soco no ar, assim, de robô. Ah, sim, isso é muito luta do Frank, porque elas sempre terminam num socão combinado dos dois. Então, aí nessa troca de socos, o Frank, ele é muito mais forte que o... Stroheim sai voando, dando tipo cambalhotas, estilo destruído. Mas o Frank podia falar uma frase em judaico. Em judaico, é porque é uma língua judaica. Ele podia falar uma frase. O Frank não é judeu, pelo amor de Deus. Ele é judeu, ele só tem o corte de cabelo de judeu. Foi um pouco racista da parte dele. Não, o Frank usou isso pra honrar o propósito dos judeus contra um personagem nazista, sabe? Aí eu gosto. Isso, pronto. Perfeito. E aí, Stroheim está derrotado. Maravilha. Frank ganhador, então, do terceira chave. Vamos para a próxima aí. Hitsu de Assassination Quest 1 contra Android 16 de Dragon Ball Z. A empolgação que deu pra eu caindo ao longo do podcast, tá ligado? Por que o Android 16? Porque a 17 já foi no outro torneio, né? A 18. O 17 é igual ao 18, então não tem graça. E também ele é um personagem chato pra caralho. Uhum. O 19 e 20 são ideias péssimas. Sim, sim. O Cell a gente decidiu que não é um Android. É, ele é... orgânico. Na verdade, ele não é um. É, ele não é. O Toriyama decidiu isso. Eu achava que era, mas pelo jeito não. Não. Pode ser que os ouvintes discordem, não sei. E todos os outros androides anteriores a esse que foram mostrados e os que não foram mostrados são irrelevantes. Então, 16 é o melhor android pra usar nessa situação aqui, né? Diga-se passagem, não é um android, é um ciborgue. Não, o Android 16. Ele é um Android, ele não tem parte humana. Não, não, mas o Android... É só o 17, o 18 e o 20 que são cyborgs. Não, mas O Android 16 é tipo, ele é criado do zero? Sim. É. Ah, tá. A 1718 não, né? Não. Eles se chamam Androids, mas não são Androids, na verdade. Não são Androids. É que o MacGyver não queria, tipo, mudar todo... Toda a nomenclatura, né? Tipo, pois é. Ah, vou lançar o Android Cyborg 16, 1. Cyborg 1 e 2. É, não. Essa de novo é a discussão do cão de aluguel, né? Não, eu quero ser o número 1. Não, vai ser o 17. Porque a parada era, tipo, Android 17 e 18 era pra ser os mais fodas ainda. E voltar pro 1 não ia funcionar muito bem. Verdade, poderia, né, ser o Android 18, que era... O 18 não, o 8, que é legal também. É, mas ninguém se importa com ele. O 8 é o Frankenstein, né? Ele mesmo. Quais são os poderes do Android 16, estranho? Ele é um Android e diferente... Dragon Ball, né? Então, diferente dos outros personagens de Dragon Ball, por ele ser totalmente mecânico, ele não tem ki. Então, os poderes dele são só mecânicos. Ele é só, tipo, forte, voa, mas é, tipo, tudo mecânico. Fora isso, a única coisa que ele tem de diferente é quando ele põe as mãos, assim, uma embaixo de cada braço, aí ele puxa, aí a mão fica presa debaixo do braço, e aí vira, tipo, canhõezinhos. Aí ele atira esses canhões no chão e explode tudo. Mas, tipo, ele não tem ki, mas isso não impede de ele fazer quase nada dos poderes de um voo, porque ele sabe voar, ele sabe lançar raios de energia, ele não pode fazer aquilo de pressentir, tipo, onde o outro oponente tá, o perigo essas e coisas. O caos. Eu ia fazer essa piada. Ele tem um poder especial, né, também, que ele consegue dar um suplex e um tirão. E ele esse tem o golpe especial, final uma... dele. Ele tem o golpe final dele, que ele tem uma bomba dentro dele. Sim. Que ele ia usar pra matar o Cell. Aí descobriram que tiraram a bomba de dentro dele. É e não serve pra nada, que merda, coitado. Então ele não mas tem essa porra. Não, mas não. Ainda é uma autodestruição, mas a gente tá... é uma explosão. A gente pega o personagem no auge do poder dele. O auge do poder dele é quando ele tava com a bomba dentro dele. Exato. Ele é um pouquinho menos forte do que a 1718, não é? Não, acho que não era mais fraco, não. Acho que ele era mais fraco. Não, acho que não, hein? Eu acho que sim. Mais ele, fraco. Ele é 16. É o 16. Não, eu vou procurar isso, porque eu. Não, eu acho que ele era mais forte, mas aí. É, tipo, eu acho que era mais forte. Ele era mas mais era forte. Aquela coisa, sim. Tipo, é mais forte, mas eles têm os poderes humanos, e humano supera limites. Era tipo essas coisas meio simbólicas, sabe? É, na verdade ele tava escondendo e tinha um zero depois do 6. É, acontece que o 16. O problema é que o 16 ele é gentil. Por isso, que... não, isso não é um problema. Isso não é um problema. A Hitsu de Assassination Classroom, eu vou falar, não falei nenhuma até agora. Ela, na verdade, é um software, né? É um software criado pelo governo pra derrotar o Koro-sensei, que é esse ser super rápido, né? Tipo, um molusco super rápido. Primeiramente, ela é uma inteligência artificial, super hacker, software computer. Ele conseguiu. Mas ela, tipo, como a mente dela é completamente robótica, ela tem, tipo, o raciocínio super rápido, né? Ela consegue meio que ver as coisas se movendo super rápido e vai lançando o negócio que ela vive dentro de uma placa de metal, assim, né? Tipo um iPad gigante. Ela vive uma dentro de um iPad. É, uma caixa preta. E aí dessa caixa preta sai um monte de arma, metralhadora, não sei o que. E ela tem a super precisão, mente super rápida pra ver a velocidade das pessoas e ficar atirando, né? Esse meio que o grande poder dela. Eu não lembro se essa caixa tem rodinhas, tem perna, ou se ela fica parada só. Eu acho que fica parada, porque é um negócio que ela tinha que estar sentada ali na cadeira, né? Sim, isso vai ser bom. A primeira discussão a ser levantada, que a gente começou a falar antes do programa, mas paramos justamente pra gravar no programa, é: ela tira balas do Koro-sensei lá, que é certo, Koro-sensei. Vocês acham que ela vai continuar atirando aqui, ou ela vai se adaptar pra esse novo inimigo e usar armas que afetem esse novo inimigo? Não, porque ela sabia que ela ia pra essa luta, não ia ser contra o Koro-sensei, ela é inteligente. Mas nós usamos a regra de acordo com como o personagem estava mais forte no mangá, na história. Não, mas... É, dentro do mangá ela nunca usou arma de verdade. Tá, mas só, se a gente fizer isso, não tem nenhuma chance de acontecer qualquer coisa. Não, mas olha só. Não vai causar dano nenhum. É porque ela é feita pelo governo pra destruir o Koro-sensei. Então, tipo, ela tá desde a programação dela só com esse objetivo, entendeu? Mas ela quebrou essa programação, agora ela está livre. Ela quebrou a programação, acho que ela pode usar bala de verdade. É, Pronto. Eu acho que sim. Mas como ela que ela vai arranjar a bala de verdade, gente? Pelo amor de Deus, que, ela vai hackear o governo, vai trazer um caminhão. Ela liga pro Pablo Escobar, sei lá, ela dá um jeito. E como ela vai equipar as balas nela mesma? Na Deep Web. Ela pede ajuda, pro Nagisa, sei lá. Peraí, mas aí a gente tá dependendo demais do fora do jogo, né, gente? Tem que depender do fora. Caraca, Bosch, eu tô com o Bosch. O Bosch tem um ponto aí. Tipo, não tem graça se ela não tiver bala de verdade. Na verdade, mesmo se ela... Na real, vamos falar, mesmo se ela tiver bala de verdade, não adianta porra nenhuma, porque bala de verdade não dá merda nenhuma em personagem de Dragon Ball. Ah, é verdade. A gente tinha que usar bala anti-Dragon Ball. Aí, como que ela foi inventada? Tá bom. Mas, só pra informar, o Android 16 tem a força do céu imperfeito, que é a primeira forma do céu. Que era mais forte que o 17. Que era o Dragon Ball é uma loucura de poder também, né? Ó, então, o Dragon Ball é, tipo, muito certinho em poderes, inclusive. Então, vamos lá. Ó, ela tem um poder de alta precisão. O Android 16, ele tem alguma aberturazinha que o tiro poderia entrar dentro do corpo dele, sabe? Tipo, no cotovelo é uma aberturazinha, né? Não, será? Acho que não. Só se ele abrir a mão pra tirar. Ele usa uma roupinha, né? É verdade! Se ele abrir a mão, tem aquele monte de buraquinho! É? Sim. E ele fica com a mão embaixo do sovaco? Mas ele tá atirando ao mesmo tempo, né, gente? A precisão não, mas até ele atirar, ela é precisa. Ela atira. Mas eu acho que ele não chegaria a usar esse poder, porque esse poder é tipo o ultimate dele. É. E ele não ia precisar disso. Mas eu tava pensando agora. Já mostrou o Gohan levando tiro em Dragon Ball e não aconteceu nada. Mas nunca mostrou nenhum dos robôs levando tiro. Que teoricamente não, é metal mostrou. Só. Mostrou sim, 17 e 18 levaram tiros quando eles foram tipo, sequestrar carros ali e tal, e tipo, não dá nada. Cara, o Raditz conseguiu, tipo, desviar, tipo, do tiro do fazendeiro lá no começo. O Android 16 é mais forte que o Raditz. Será? Nossa, o Raditz é a vergonha dos Saiyajins, né? Caralho. Saibaman era mais forte que o Raditz. Eu acho que é o seguinte: essa luta só dá Hitsu se ela conseguir hackear o Android 16. Ela consegue? Essa é a pergunta. Não, porque ele não tem conexão externa. Ele não está antenado, ele não está na internet. Mas será que ela não resiste aos golpes dele com a caixa preta? Não. É Dragon Ball, cara. Essa é a única chance. Desculpa, eu mandei a real aqui. A única chance era ela hackear ele. Se ela não consegue, então ele só vai lá e vai socar a caixa preta dela, que não tem nem rodinha. Se fossem outros personagens, por exemplo, eu acho que se fosse o Genos, talvez ela conseguisse hackear. Mas acho que ele é um cara mais moderno. Mas o Android 16, ele é mais analógico, né? Ele é tipo mais antigão. Não tem coisas digitais nele. Será que ele não está só no computer. Será que ela não consegue conversar com ele? Porque ele é todo a natureza, a vida dos passarinhos. A gente não pensou nisso. Ele nunca quis lutar. Ele nunca lutou em nenhum momento. E ela não tem motivo pra brigar com ele. Mas ela quer ganhar. Ela é esperta e ela tem um objetivo. Que ela quer ganhar. Mas esses personagens de mangá de porrada, eles são pacifistas até a página 2, né? Não, pacifista não, não, não, não, não, não, não, não, não, ele durou a saga inteira não lutando até que... Ele não lutou com o Goku. Não, é que o Android 16, ele era super pacifista, só que, tipo, dentro dele foi programado que ele tem que matar o Goku. Então ele é, tipo, ele era ok com todo mundo, menos o Goku. Mas isso a gente não pode trazer esse tipo de coisa pra esse torneio, porque, tipo, senão o cara não entraria nem no torneio. Não, mas a gente foi colocado contra a vontade. Tipo, sequestraram ele e jogaram no torneio. A gente sempre coloca. A gente fez o Chad perder pro Coco porque ele não queria bater em passarinho. Olha só, outro personagem envolvido com passarinho. Mas olha só, eles podem ter uma conversa sobre essa coisa de ser programado pra matar uma única pessoa. Ah, não. Aí já é sem nem demais. Nem caso ali. Eu acho que eles podiam chegar no acordo e pensar, porra, eu não quero lutar nesse torneio. Aí eles tentam destruir, sei lá, o Aizen que bolou o torneio inteiro. E os eliminados os dois. Aí o que acontece? Aí o Android 16, ele entra na cabine, ele agarra o Aizen pra se explodir. Que a bomba falha. só que a bomba falha e morre. Ele ganha, né? Que é uma boa solução. O Android 16, ele conseguiu lutar contra o Cell. Ele, tipo, teve a resolução de lutar contra o Cell, porque o Cell tinha uma porcentagem de Dragon Ball dentro dele. E Assassination Classroom tem, tipo, umas referências a Dragon Ball dentro. Então, acho que ele vai conseguir ter a resolução de... ficar socando a caixa da Hitsu, porque ele vai ver, ele tem tipo, ele tem aquele visão robô, ele vê, não, 1% do Goku dentro desse. Você falou porcentagem de Dragon Ball, eu dei uma olhada pra entender que você quer dizer Goku. É porcentagem de Goku, não é porcentagem de Dragon Ball. É verdade, desculpa. Mas eu acho que quem tem porcentagem de Dragon Ball é o porcentagem de Goku é o Koro Sensei, não é? Ah, Hitsu não tem nada a ver com isso. Não, mas tá dentro do mangá. Ah, nossa, zero jogo. Não, e a Assassination Classroom é uma gripe. É tipo uma gripe, Goku. Tem um pouquinho espaço pros outros. Eu, desculpa, não tem pra mim, não. É André 16, ela vai ficar socando a caixa da Hitsu. Mas antes, porque ela vai dar vários tiros nele, tá? Eu acho que ela vai atirar, ele vai ficar parado como um bom personagem cool de Dragon Ball. Sabe, tipo, a primeira aparição de um personagem de Dragon Ball, que ele é sempre, tipo, muito cool. Uhum. E depois ele vira só um personagem ok. Aí ele recebe todos os golpes, aí ele vem andando devagar em direção a ela. Aí ela vai recalculando, ajustando e atirando mais. E aí, tipo, a gente pode fazer que quando ele tá quase perto dela, ela dá um tiro que é muito bom, assim. Só que não é o suficiente pra fazer nada, sabe? Tipo, ela dá um tiro que faz ele mexer a cabeça. E aí... faz ele querer desviar, sabe? Aí ele vai lá e dá um soco e derruba ela do ringue e aí acaba. Só que ela não morre, porque ela só vai pro outro aparelho. O Android 16 não vai querer matar a pessoa. Não, tá beleza. Maravilha, então. O Android 16 ganhou a quarta chave. E agora vamos pra segunda rodada, né? Segunda rodada. Agora segunda eu quero rodada. Ver. Agora eu quero ver. Vamos ver mesmo, cara. Gale de Gun contra Genos de One Punch Man. Agora estão no mesmo tipo de mentalidade, esses personagens. Mesmo gênero. Os dois também quebram fácil. Eu acho que se a Gali der um soco no soco do Genos, os braços dos dois destroem. Isso é uma cena boa. Pode começar assim a luta. Eu acho. Os dois vão, tipo, um braço contra o outro, assim, vão correndo uma direção à outra, vão lá e dão um soco e os dois braços se destroem. Sim, cara, essa cena na minha mente tá muito cool. Tá muito cool. O Genos correndo em direção à Gali, eu consigo imaginar essa cena muito cool. Eu acho que a Gali tinha que ir antes ela de começar. Velocidade é muito rápida, assim? Não, não é muito rápido. Eu acho que a Gali é mais rápida que o Genos, vou falar. Não, acho que não. O quê? Ela era rápida porque ela fazia aquele esporte que tinha que ser rápido. Como que chamava? Fastball? Como que era? Eu não lembro. Motorball. Motorball. Então ela tem velocidade. Se vocês não pensaram rápida, ela não tem tanta agilidade. Não, mas é que estranho, ela usava outro corpo nesse, ela usava um corpo com rodinha. É verdade. Não, mas ela não ganha contra aquele cara que é uma minhoca, tipo, em frações de segundos é calculada a luta, não era um negócio assim, não? Eu que tô pensando errado. Então, eu acho que ela é bem rápida, mas é só mais uma coisa. O Genos também é rápido pra caralho, tipo. Não, mas é verdade. O Genos ele é mais rápido quanto o Sonic, quase. É, então. É. E não é o Sonic e o Uris. É o Sonic. Não, é. Esse aí ninguém, né? Velocidade sônica do som. Mas eu acho que antes de começar a luta, a Gali tinha que pintar embaixo do olho, assim, fazer aquela cena cool dela pintando de preto o olho com petróleo, sei lá, aquela... Então, eu acho que... É porque, assim, o Genos ele vai ativar a velocidade maior dele conforme ele vai se ajustando à luta, né? Ele vai pensando se precisa gastar tudo isso ou não. Então, eu acho que esse primeiro movimento dos dois dá um soco um no outro, eu acho que fica legal. Vai. E aí quebra os braços. Isso, não. E agora os dois estão lutando por um braço só. O Genos deve ter uma cena cool dele usando só um braço, assim, tipo... Tirando o braço que sobrou. Como que funciona a física de dois braços se destruírem simultaneamente? Cara, não importa. Um socou o braço, o outro braço do outro, sabe? Tipo... Ah, aí faz sentido. Porque se for o mesmo soco, tipo... Como que foi, né? algum tempo. Não, mas faz sentido também, porque tipo, o impacto de um soco com o outro, tipo, esmigalhou. Ele reverberou e esmigalhou os dois. Ah, ok, ok, ok. Isso, é muito cool essa cena, você não tem ideia, cara. Tá legal, imagina, usa a imaginação aí, cara. Preenche. Para de estragar. Aí o Genos ele vai fazer algumas coisas pós-school ali, ativar umas luzes no corpo, reajustar as coisas e vai partir pra velocidade. E aí a Gali vai ter que combater a velocidade com a experiência de luta que ela tem. Porque ela sabe, tipo, é aquela coisa, né? É o cara que é o mestre no judô, que ele faz mínimos movimentos necessários pra conseguir defender. Inclusive, então, a Gali já lutou só com uma mão. Tipo, sem braço, sem perna, sem as duas pernas e sem um braço e conseguiu ganhar. Ela pulava com o braço, né? Mas não era um chão como Genos. Calma lá. Era um cara bem foda. Era um cara bem foda. Era um cara que tinha matado não sei quantos robôs lá. Sim, era um pessoal bem foda. Então, ó, eu acho que vai rolar agora uma cena de trocação bem interessante, que ele vai vir rápido, começar a dar uns golpes e ela vai fazendo o mínimo de movimentação necessária e defendendo, e pega e joga ele pra longe, sabe? Tipo, ele dá um soco, ela pega o braço e joga ele. Nossa, essa cena animada. Tipo, sei lá, ela vai lá, tenta dar, tipo, tentar jogar ele e aí ele só, tipo, só escorrega, tipo assim, sabe, com a mão no chão, tá ligado? Eu acho uma da hora. Nossa, muito bom. E aí ele volta e eles ficam nisso por um tempinho aí. Até que uma hora... Ninguém tá vendo, eu não sei porque eu fiz. Eu fiz todos os gestos que eu mencionei nesse podcast até agora. O Genos tem um gel adesivo que ele consegue prender pessoas. Mas eu não lembro disso aí. O que é isso? É um gel adesivo que ele usa principalmente com personagens mais rápidos, como o Speed of Sound Sonic, que é extremamente pegajoso e consegue prevenir os personagens rápidos de se mover. Mas ela não é rápida, aí que a gente tá falando. A técnica dela é a habilidade. Se ela não é rápida, ela tem capacidade de observar e analisar coisas que são rápidas. Ah, ela tem a mente robô, né? Ela tem olhos de robô. Acho que o que vai dar problema pra ela é o que vem a seguir, que é o Genos vai usar os raios dele. Então, eu queria muito, de alguma forma, fazer o Genos estar perdendo a luta pra, tipo, criar uma cena dele caído no chão, assim, com um braço só usando o raio como última cartada. É que a Gali também faz exatamente esse tipo de coisa, ela tá caída no chão e ela usa uma última caçada. Vamos fazer os dois se destruindo. Nossa, muito bom. Eu acho que é justo até. Uma hora ele chega pra dar um golpe por trás dela, aí ela ativa o plasma e gira assim no chão. E aí corta as duas pernas dele. E aí, perfeito. Só que aí ele vai estar flutuando com o braço em cima dela. E, tipo, bem na hora que ela vai lá e corta as pernas dele, ele vai lá e, tira, e tipo, solta o raio meio que na cara dela. Não, mas esse raio tem um tempinho, não é, tipo, muito... Ele podia, tipo... Enquanto ela corta as pernas dele, ele tá caindo e ele dá o raio na perna dela também. Boa. Enquanto ele, tipo, limpa câmera lenta, assim, as pernas... Ele dá o raio em direção a ela, só que aí ela pula e pega as pernas. Que é mais bonito do que ele mirar na perna. Eu não acho tão legal. Aí, tipo, ela fez isso, tipo, meio que fugiu enquanto ele preparava o raio. E aí raio, tipo, foi. Se ela cortou a perna dele, ele não vai mirar na perna. Ele vai estar caindo, porque ele não tem perna pra segurar ele mais. E vai atirar sem querer na perna, né? Não. Ele tá um, tipo, ele preparou, atirou e nesse tempo a Gali conseguiu fugir um pouco. Porque é muito grande, tipo, não vai conseguir acertar só a perna se ele mirar nela inteira, tipo. Ela tem que desviar pra fazer isso. Ele tem uns raios menores, não tem? Acho que ele vai usar o mais foda. Aí tá os dois fudidão. Aí a Gali, ela vai fazer aquela técnica de pular com a mão dela pra cima dele. E botar a faca no dente. Faca no dente, que é foda. Faca no dente. aquela faquinha, né, de exército. Ah, a gente nem falou que ela tem uma super facona que parece aquelas butterflies, só que gigante. É uma foda aquela espada. E aí, ela vai pra cima dele com essa faquinha. E aí o Genos, ele tem energia suficiente pra, com o resto do corpo dele, soltar um raio forte bastante pra impedir ela. Ó, eu vou sugerir, eu acho que essa luta aqui merece o melhor recurso do Torneio das Trevas, que é a jogada da moeda. Será? Eu ainda acho que a Gali é mais estratégica. Eu acho também. Ela é eu mais acho experiente. Que a Gali vence. Eu gosto mais da Gali, mas eu acho que o Genos, ele é muito mais apelão. Mas ela é experiente. Tipo, em energia, em em nível de energia, sabe? Gente, ela é mais experiente, mas o Genos também não é tipo um amador completo. Seja, não é tipo pô, uma diferença Genos, tão assim. O Genos, ele enfrenta o Saitama nas horas vagas. É, exato, ele tá praticando com o Saitama. É de feio. Sim, mas o Saitama. Ele tá praticando ele tá aprendendo. A Gali já aprendeu, tipo, ela é uma mestre mas, no que ela faz. Mas, tipo, não é uma diferença assim, tipo, ela lutando contra alguém que nunca lutou na vida, sabe? Pra essa experiência fazer, tipo, compensar não, tanto assim. Eu voto o Gali. Eu voto É que ela lutou com uma galera no mangá, que, tipo, ela lutou com um robô gigante, lutou com o cara que tava com, tipo, o robô mais poderoso do mundo, alguma coisa assim. Que era robô. Ela lutou com muita gente foda, entendeu? O Batman já tá com uns 10 volumes aí, a webcomic tá com uma porrada a mais. O Genos lutou com gente pra caramba. E a Gali, ela tem uns esquemas ali de ter uns golpes que só afeta robô. Ela tem uns golpes que ela dá e meio que começa a super acelerar dentro do robô e os caras meio que queimam por dentro. Sim. Ela tem um golpe que ela dá que o braço do cara destrói, tipo, 10 minutos depois, porque fica reverberando o golpe. Eu acho. O meu voto é Gali também. Eu voto Gali. Eu voto no Genos. Vamos fazer democracia ou moeda com a coisa? Não vota ninguém. Né? Eu acho que moeda eu não vou confiar, não. Bom, então tu é o voto de Minerva, estranho. Porque vocês estão falando que ela tem essa capacidade, mas o Genos também tem a capacidade de ataques elétricos. Ele tem ataques elétricos, o Genos? Não. Sim, ele tem socos e consegue dar eletricidade. Eu acho que a eletricidade que aparece é só de efeito, bosta. Tipo, efeito de... Não, o nome do ataque é High Voltage Fist. Verdade, tá escrito aqui. Tá escrito aqui, isso aqui. Nunca vi, mas tudo bem. Tem um que é só no anime, que é o Olho Lightning, mas eu não tô falando dele. Eu acho que vai acontecer o seguinte. A Gali pulou pra cima dele, os dois estão destruídos sem as pernas. Só aquela... com uma mão cada um, né? Porque o soco destruiu os braços. Só tem uma mão cada um. Aí o Genos tá no chão. Aí a Gali fala, agora é minha hora. Ela vai pôr a faquinha na boca, usa a mão e pula. Porque o Genos não tem essa capacidade. Só que ela não contava que o Genos ele tinha propulsores nas costas. Verdade, ele tem propulsores nas costas. E aí na hora que ela tá pulando em direção a ele, ele solta esses propulsores e estica a mão pra frente pra soltar um raio na cara dela. E aí quem que vai ganhar agora? Uma pergunta. O Genos ele costuma lutar depois que ele tá sem membro assim? Ou ele tipo perde os membros? E cai. Não, isso é verdade. Genos, quando ele cai e fica ali deitado feito um bostão. Não, claro que não. A Gali perde todos os membros, não para, velho. A Gali é faquinha na boca, meu amigo. É verdade. Exato. É verdade. Eu acho que aí tá a decisão. Porque o Genos, ele perde um braço, tudo bem, mas, tipo, qualquer golpe que ele leva depois disso aí, ele fica todo quebradão ali, com aquela cara meio torico na pedra, sabe? Ele não fica torico na pedra toda vez? Eu não sei o que é torico na pedra, só achei engraçado. É porque o torico, ele tem isso também. Toda hora ele perde o braço, aí tem uma pose específica que sempre tem uma pedra pra ele se apoiar, né? E é impressionante. Parece um meme muito obscuro da Liga Torico na pedra. É verdade, ninguém conheceu essa piada. Mas, cara, o Genos fica assim. Mas o Genos... Tipo, eu acho que ele ia cair. Ele tem a capacidade de luta, não, mesmo caído. Mas sem braço, sem perna. Mas será que ele não ia se inspirar na Gali e querer usar o resto da energia dele pra. Mas o Genos é um personagem que adora aprender a lutar. Então o Genos é tipo um fanboy de lutadores. Tá, mas ele tá vendo pela primeira vez a Gali, né? Quando que ele teve tempo pra aprender? Exato, isso? Ele tá vendo a força de vontade dela. Não, pra mim, o melhor argumento até agora foi esse. A Gali, ela vai lutando até o final e o Genos. Quando perde as pernas, ele fica deitado ali. Não acho que isso funciona muito. É verdade. Talvez, tipo assim, talvez os dois caíssem e os dois ele ficasse tipo, nossa, foi uma boa luta, mas nós dois empatamos. E aí, tipo, a Gali pula com uma faca na cara dele e ele, caralho, que porra é essa? E morre. Gostei. Faz mais sentido que ele vai pensar que, tipo, meu Deus, eu perdi a perna, a mina tá sem perna, sem braço, acabou, né? E o Aizen tava entrando no ringue, assim, pra dizer que acabou, e ela pula com o braço. O Aizen tava entrando no... Ela pula com o braço, dá uma facada na cara dele, ele fica, que porra, e aí morre. Na verdade não era o senhor juiz, a gente não usou ele até agora. É o senhor juiz. Não, a gente usou uma vez no Astro Boy. É que foi o único que parou de funcionar. E aí, Genos parou de funcionar. Mas o Genos, ele é robô... Ele tem algo humano? Ele tem algo humano? Ele tem coisa humana, sim. Sim. Então ela vai matar ele? Tá, ela não, é que a Gali é meio agressiva quando ela tá no modo berserk louco dela. É verdade. Ela não tá nem aí mesmo. É, ela fica loucona. Ela então, tá até sente mesmo. Aí, porque ele é o Genos, ele vai tentar se destruir se ela tentar matar ele. Não. Sim. Não, ele não vai perceber, bosta. Ele vai ser surpreendido com uma faca no olho. Ele vai perceber uma porra de uma pessoa voando pra cima de você com uma faca. É o Genos, ele, cara. Ele não é cego. Ele consegue se matar tão rápido, tipo, caralho, morri. Sim. Eu acho que vocês estão subestimando muito o Genos. Sabe que o que é isso, mano? O cara é outro nível. Não, mas o Genos é meio... Ó, eu vou falar o seguinte, ó. Eu conheço os dois lados. Eu acho que essa luta está muito equilibrada. Uhum. E qualquer vitória possível faria sentido aqui. Por isso, uhum, cara. Porém, eu acho que... pensando no, já na próxima luta, no que vai vir a seguir, sendo que a grande possibilidade do vencedor dessa luta está em vencer a próxima, a gente vai discutir, mas eu acho que é bem possível. É. Se for o Genos, ele vai ganhar o torneio. E o Genos não é personagem que ganha torneio. Verdade. Genos é personagem que ele fica caído no chão derrotado quando o outro ganha a glória. Não, mas ó, o Genos, ele vai ganhar essa luta, ele vai pra próxima fase bem enfraquecido. Então isso não, mas aí ele se reconstrói. Ele consegue se reconstruir tão rápido assim? Ah, essa fase é uma manutenção. Todo mundo faz consegue também. Não, é, não. Sim, todo mundo certeza. Ali vai ter tempo de manutenção. É diferente de, tipo, ir pro hospital e a pessoa precisar se recuperar por muito tempo. É só você fazer um transplante ali de cabeça e pronto, refez o corpo. Ok, faz sentido. Eu ainda acho que a Gali. Esse é um bom argumento também por favor da Gali. Ele não merece ganhar. Eu vi até agora dois bons argumentos pra Gali. O Gali é muito legal. Vocês estão de sacanagem. Ah, ele é legal, mas a Gali é mais esperta, mais resistente no sentido de psicológico e mais protagonista. Mais protagonista, exatamente. Será que vocês conseguiriam lidar com o Genos vencedor do torneio? Eu não sei se conseguiria lidar com essa informação. Eu conseguiria muito tranquilamente. Não, eu iria lidar, eu não consigo lidar com a Gali. Caraca. Digo, eu vou me esforçar muito pro vencedor da outra luta ser o vencedor do torneio, porque eu gosto muito mais deles. Vocês estão fazendo uma personagem de Seinen ser mais protagonista do que uma personagem de Shippen. Mas ela é cara, mas o Genos não é protagonista. One Punch Man é Seinen. Não, a próxima luta. Vamos ver a próxima luta, mas eu tô falando dessa aqui primeiro. É que afinal, eventualmente, ela vai lutar contra o Shonen, é isso que eu tô falando. É. Não sei, não sei. É, e não, dessa ela aqui. Não sei, é certeza. Ela vai perder esse torneio agora. Tá bom, então. Por isso que ele não sabe. Ah, tá. Cara, tá difícil essa, hein? Essa talvez seja uma das decisões mais difíceis. Pra mim tá fácil. Pra mim tá fácil. É Gali. É Gali. É Gali. Isso foi em boizinho. Isso não é nem. Não, teve argumento. Teve argumento. Eu como Minerva aqui. Vocês é que ela vai pular do nada no final com uma faca e matar o cara. Ela já fez isso. Não, eu acho que. Mas o argumento de vocês que, enfraquece o Genos a um nível. Porra. Ele não é. Caraca, ele conseguiu. A Gali é experiente, mas o Genos não é um idiota completo pra isso fazer. Mano, eu tô começando a odiar vocês de verdade agora. É Gali, mano. É Gali. Genos, ele tá derrubando a espilhaçada do Sonic, gente. O que tá pesando é que a Gali ela é muito melhor lutadora. Porém, o Genos ele é muito mais forte de poder, de fogo. Uhum. E é isso que tá tentando pesar. O poder de fogo contra a experiência da luta. A gente construiu a batalha pra chegar nessa situação onde o poder de fogo não, mas, ó, tá perdendo pra estratégia. Um ponto que vocês estão sempre mostrando é que a Gali tem a experiência de enfrentar um cara cuja velocidade é absurda. E isso é um... Porque é questionável. Não foi isso. Pra aquecer a Gali, porque ela é na mesma velocidade do Genos pra mandar a real. É, bem possível, realmente. A gente pra aquecer a Gali pra dar chance à luta aí, porque se fosse mandar a real, não ia dar nada. Ela é protagonista, ela pode, tipo, de um quadro pro outro, fazer tudo. Inclusive, tipo, o Genos, ele é mais... Mesmo ele tendo parte humana, ele é mais robótico que ela, eu acho. Porque ela se move muito mais suavemente que ele. Ela luta é quase uma dança, entendeu? Meu Deus do céu. Vocês falaram que ela não tinha velocidade, do nada ela é tão rápida quanto. É porque eu enfraqueci ela pra dar essa luta. Não é assim que aconteceu. Ai, caralho, essa tá difícil. Caraca, não tá difícil, não. Tá difícil. O Genos é cool, ele tem que ganhar. Não. Caraca, se a gente quisesse, desde o começo da luta, a gente faria o Genos soltar aquela porra daquele raio. Caralho, ele lutou contra o meteoro e pronto, acabou. Não tem como ela desviar, porque aquele negócio é gigante. Mas ele não fez isso porque ele é orgulhoso, ele é cool. Exato, não faz sentido. Tem uma explicação. Com Tem uma explicação. Ele é orgulhoso, ele usou isso no Saitama. Ele usou no Saitama depois de tentar vários outros golpes, aí que tá. O problema é que o Saitama, quando ele usou esses golpes no Saitama, ele usou primeiro outros golpes antes. E o Saitama, se ele tivesse reagido nesse momento, o Genos não ia soltar o poder no final, porque o Genos ia estar destruído. E ele não pode usar esse poder, porque a primeira cena dessa luta foi os dois destruindo um braço. É, ele precisa dos dois braços pra fazer isso, né? É. Não, ele pode fazer algum meio. Dá pra fazer meio. Ah, então não é bastante pro cenário todo, né? Ai, caralho. O tamanho desse negócio? Tá, enfim, vamos descer na moeda. Não tem moeda, não. É Gale. Deu Gale. Não, ó, tá boa. Vocês dois são Gale. Eu e o Lucas Trabuqueiros. E o estranho tá... Tá na dúvida. Então é a moeda. Não tem muito que... Não, eu posso escolher. Se eu mudar meu voto, vai ser a escolha. Eu vou voto. Exatamente. Vai ser, é você, é agora. Ai, é você. É você. Eu estou disposto a aceitar a derrota. Mas argumentos. Olha o ponto. É uma personagem que não tem velocidade contra um cara que tem uma coisa que consegue derreter metal. Quem grava podcast com você há quase 5 anos? Inclusive. Não, para de argumentar. Eu já tenho uma resposta. Ó. Eu acho que me irrita menos. Meu Deus. Nesse podcast. Não nesse podcast, mas tipo, na vida, me irrita menos fãs de Gale do que fãs do Genos. Crise, então, né? Você quer dizer. Boa, exato. Aliás, você tá falando que o Leonardo te irrita menos do que os fãs do Genos? Não, o Leonardo me. Não. É, isso é. Não é isso que ele quis dizer. Ponto aí. Pô, eu tô dando bons argumentos aqui, eu tô sendo muito racional. Mas eu aqui. Acho que funciona a Gale vencer aqui. Tá bom. Funciona. É, ela não mata ele. Fora Genos. Hashtag fora Genos. Mas eu acho que fica mais interessante ela vencer. Você gosta mais cara, do Batman depois desse podcast. Mesmo quem defendeu a Gale tendo roubado nos argumentos. Os ouvintes vão julgar isso e vão te dizer quem é que roubou, Bosch. É, lembrando, a história não irá te perdoar. Tem o gel adesivo, hein? Se ela é tão rápida, ó. Já cortou. O judeu já cortou essa parte. Não cortei. E não estou roubando. O judeu cortou essa parte, mas não está roubando. Vou por aí. Eu posso tirar se achar melhor. Tá bom, posso tirar se achar melhor. Vai. Gale, vencedora. Então passam toda a cena aí, né? Porque tem que terminar com a cena. Não, foi essa. Aí ela pulou pra cima dele e aí ela, sei lá, cortou o outro braço dele. É. Demorou um ano pra acordar, tá ligado? Que nem o 127 horas. Leonardo, cala a boca. Não, usou a plasma que ela sobrou na mão dela pra cortar o braço dele. É, sei lá, cortou. É, ganhou. Gale vencedora dessa chave, então vamos falar do torneio. Tem uma pergunta. Ela tem um tempo pra se recuperar, mas ela não vai nada afetada pra próxima luta? Não. Não, acho que a vantagem desse torneio é que todo mundo se recupera pra depois dele. Ela porque podia, é talvez, fácil se recuperar. A gente podia dizer que ela botou o outro corpo, e não esse, talvez. O corpo de rodinha, sei lá. Pode ser, ela tem um monte de corpo, pra trocar. Pegou o corpo do Motorball. Okay. Nossa. Cara, a gente já usou o Dragon Ball pra ressuscitar o Yamcha. Vou dedicar minha vida inteira, minha existência, a fazer a cara perder a próxima luta. Meu orgulho tá defendendo. Próxima luta, vai, vamos lá. Frank de One Piece contra Android 16 de Dragon Ball. Let's fly to the sky. Let's fly to the sky. Próxima luta. Eu tenho um ponto interessante pra essa luta, no entanto. O Android 16, ele é feito à imagem do filho do Dr. Gero. O Frank é muito emotivo. Olha que bonito. O Frank, com certeza, ele ia ouvir a história triste do Android 16. Não, inclusive, ia durar 20 capítulos isso no mangá. A história triste ele ia chorar, do Android 16. Ele ia chorar. Eu não sei que mangá você tá inventando isso, porque nem Dragon Ball nem One Piece faria isso. Não, One Piece faria. One Piece fez. Meu, Android 16 é tipo o Senhor Pink. O Senhor Pink demorou 10 páginas da história dele. É, você tá exagerando. É, tô exagerando. É que a luta ia demorar 20 capítulos. É, okay. O problema é que mostrava duas páginas por capítulo, aí realmente demorou 20 capítulos por causa disso. Pois é. Então, ele iria escutar, aí ele ia ficar muito triste, ele ia chorar, e aí ele ia falar, beleza, mas nossa batalha é de brother. É, ia ser aquela... Ia ser que nem a Luca foi contra o Senorupin, que os dois se socando aí, né? É. Então, não sei, assim. Ia ser, porque... Porque não, não sei, o Android 16 foi assim porque era o tipo de... Era porque o tipo de luta. A mão dele cai, né? O Android 16 é gentil também, né? Então... É. Mas não, ó, eles se entendem ali e falam, não, vamos lutar ali sem... Eles vão entender que é um torneio, tipo, não é uma luta pra, com intenções malignas ou coisa do tipo, é só... Sem maldade, e também vai, né? Dar Frank, porque tá tarde e o podcast tá durando muito, né? É porque a gente ficou, tipo, 40 minutos discutindo. Não, mas vai dar o Frank, com certeza, só... Deu Frank. Não, é, ó, assim. Mas ó, vamos fazer uma cena, eles partem primeiro pra umas lutas, uns soquinhos ali. O Android 16, ele é muito mais rápido que o Frank, mas o Frank é mais forte. E aí fica nessa de, ah, um monte de soco, um soco mais forte e tal. E aí, na hora do vamos ver, é na hora que os dois, que o Frank junta as mãos e faz o Cup de Vent. Sim. E o outro, ele faz aquele... Ele põe as mãos debaixo do braço, assim, uhum. E aponta. E aí eles soltam poder um no outro. Só que o Frank, ele tomou uma Coca-Cola antes. E aí ele é mais forte. E faz lá pra fora do ringue. E aí eu acho legal se o corpo todo do Android 16 for destruído e ficar só a cabeça no chão, assim. Nossa, caralho, que vacilo, Android... Não, eu acho vacilo. Eu acho que o Frank não faria isso. Mas o Frank é, tipo, mó engenheiro foda. Ele conseguiria consertar o Android 16 depois disso. Caralho! O Frank melhor, ele ia reconstruir o corpo melhor do Android 16. Podia ter até uma referência a Hamlet aí, ele segurar a cabeça dele assim. Não, tô forçando. Não, desculpa. O Android 16 ele ia se tornar o Battle Frank 16. Mas já foi destruído, substituiu. Seria o 39. Beleza, então. O Frank ganhou rapidamente. Foi muito mais rápido do que o anterior. Porque o Android 16 era pra ser mais forte. Ele não precisa entrar com o Ball. Mas ele não é tão protagonista. Mas ele é o personagem de Dragon Ball que ele nunca foi o suficiente, sabe? De quem ele ganhou? Ele empatou com um Céu Imperfeito. Não empatou, mesmo. Chegou perto. Ele ia se explodir com o cara. O Piccolo ganhou do Céu Imperfeito. Não, não. O Céu, tipo, antes da forma final. Lá. Ah, tá. O primeiro Céu. O Piccolo ganhou do Céu Imperfeito. Mas o Piccolo tava no topo da força dele. Ele tinha acabado de se juntar ao... Tá, é verdade. Enfim, o Piccolo, o topo da força do Piccolo não é nada. Frank ganhou. Luta final. Gali ganhou contra Frank de One Piece. Vamos lá. Eu quero que nessa luta tenha a forma Shogun. Com certeza. Porque a Gali é forte contra formas grandes. Não, mas então, eu percebi que não tem, tipo, condição de vocês quererem que o Frank ganhe essa luta, porque já teve um personagem de One Piece que tá no All Stars. Vocês não vão querer ter dois. É verdade. Não sei nem porque a gente tá tentando conversar. Não, também, tipo, o Geno... Caraca, os caras tão ficando chateados mesmo. Caraca. Eu não tô, tipo, julgando, eu só tô falando que realmente vocês não devem querer dois personagens de One Piece no top 8. Se for o que acontece, é o que acontece. É porque, na verdade... Realmente, porque a gente faz isso de uma maneira muito objetiva. A luta final foi a última, a gente sabe disso, né? A penúltima, da Gali e do Genos. Essa foi a luta final, tipo, seria uma final mais empolgante. Essa vai ser só, né, consequência. Não, mas vamos lutar, porque eu acho que o Frank pode ganhar. Agora eu tô ofendido que todo mundo tá desistindo e eu vou fazer o Frank ganhar. Ó, vamos lá. Olha essa psicologia reversa aqui funcionando, Vasco. Eu não sei de nada, eu tô realmente crendo que não, mas o Frank, ele vai usar aquele soco Strong, Right Strong ou Right, eu não lembro. Strong Right. Vai dar o soco na Gali. A Gali, ela é muito ágil, ela vai pegar o braço, girar o corpo inteiro, virar de ponta cabeça e jogar o Frank pra longe. Mas não vai sair fora do ringue. O Frank vai cair e vai falar, nossa, Frank ela tem é um forte gancho mesmo. Dele também, né? Aí o Frank, ele vai abrir os mísseis aqui do ombro. E aí na hora que ele atirar, a Gali ainda tá mais rápida, né? Porque ela tá com a roupa lá do Motorball. E ela vai sair desviando dos negócios. No patins, só no patins ali. Ela não tem mais o plasma. Aí na hora que ela tá chegando em cima dele, ele vai ligar os mamilos. A Gali tem uma coisa por homens fortes, né? Eu acho. A Gali curte homem forte e feio. Aliás, eu tenho uma pergunta muito relevante pra essa luta, que é como tá o cabelo do Frank nela. Eu quero saber. Ah, importante. É verdade, na luta anterior a gente não fez. Na luta anterior ela tava igual o do Goku. Claro. Isso. Não. A luta que era pro cara poder enfrentar o. Pro cara poder enfrentar ele, ele tinha que ter um pouco de Goku dentro dele. Fazia o cabelo do 16 e agora nessa luta. Como nessa que era o cabelo do cara que ela gostava da Gali? O último ele tinha uma bandana e um cabelinho preto espetado só. É verdade. É que a Gali é a mó pegadora, né? Sim, a Gali é pegadora pra caramba. Aliás, uma coisa que a gente não citou da roupa dela, do Motorball aí, que tem uma lâmina no cotovelo. É a espada no cotovelo. Uau, relevante pra caramba. É a arma dela, pô. E então, é construída de uns metais ali, uma mistura mega, tipo, uns metais fantasiosos ali, indestrutíveis. Não, o cabelo dele podia ser igual ao do Genos, pra fazer uma homenagem. essa é boa. Pode ser, o cabelo loirinho, do Genos. Inclusive. Loirinho com a parte preta embaixo. É, ok. Enfim, aí ela veio pra cima, ele ligou os mamilos. Aí a Gali ficou meio desorientada ali. Falou, nossa, mamilos e brilhantes. Aí é a chance do Frank dele acionar o Form Shogun. Eu tava pensando aqui também, tipo, uma cena que seria boa, na verdade seria depois da Gali ficar, tipo, nossa, que cara legal. É o Frank usar aquele golpe que ele solta um pum, basicamente, e ela ficar, tipo, desiludida. Mas ele tem isso post-time skip ainda? Deve ter. O personagem é essa piada aí, né? Não, ele tem esse golpe, basicamente. Que ele então tá. O golpe de frente o Frank que não tem de, ai, não posso lutar com mulher? Não, né? Não. Ele luta com a Baby Five. É verdade. E aí, então ele virou e soltou esse pum de fogo. Eu posso interromper? Eu pensei numa coisa agora. Vocês não falaram que o Frank tem uma coisa, tipo, quando ele vai lutar, ele faz meio que joguinhos de soco, não sei o quê? Competição de soco, coisa assim? Vocês não falaram isso na primeira luta? É, sim. Não. Ele é meio macho man, né? Tipo, ele sim. Você quer que ele lute... O motorball. Ele tem o formato dele. Ele consegue usar, ele fica com a perna dele de ser um tanque. Seria engraçado o ringue virar tipo aquela corrida de motorball. E aí eles pegam aquela bomba. O Frank constrói um ringue de motorball. Caraca. Porque tem uma cena em Thriller Park que, tipo, ele tá lá tipo, e do nada surge uma ponte. Eu não sei nem de onde tira os materiais. Ele construiu em 2 segundos. Perfeito. Eu acho que podia rolar isso, hein? Podia. Com o formato do tanque, perfeito. Ele vai lá e fala, o que é essa roupa aí, essa forma sua? Aí ele explica como é um esporte, ele fala que ele quer lutar nesse esporte. E a Gali, ela seria de aceitar isso? Porque ela também curte, tipo, a luta, tá ligado? Pela luta, tipo, a partida pela partida. Sim. Ela posta o coração dela num joguinho, sabe? De queda de braço. O rolê do motorball é que é tipo uma bola e você tem que ser correndo e as pessoas têm que bater em você e roubar a bola. E aí quem chega no final com a bola ganha, né? E a bola é explosiva, não é? Não, é uma bomba a bola. Tinha muita regra essa merda desse jogo. Era bem complexo. Complexo demais pra gente tentar explicar aqui. Funciona assim, tem partida um contra um, eu acho. Tem. Eles faziam times, mas daí tipo, o time era todo destruído e ficava um contra um. Tá, simplificando, um contra um tem que pegar. Então, aí o Frank foi lá, então fez o ringue de motorball. Aí ele virou um tanquezinho, aí os dois começaram a correr. Tanquezinho e o patins. Sim. E aí é uma luta, pra todos os efeitos é uma luta por uma bola. Ela começa com a bola porque ele tá meio querendo ver. Ele tá querendo ver? Ele tá querendo ver como que é, então ela começou com a bola, mas. Eu não lembro como é que faz pra decidir quem começa com a bola. Acho que não tem isso. A bola aparece em algum lugar ali, não é? Não lembro. Não lembro, é muito complexo esse jogo. Tem muitas regras. Uau. Eu tô até levantando pra pegar meu mangá aqui desse volume pra ver se eu lembro de mais alguma coisa. Então tá, vamos fingir que é tipo basquete. O senhor juiz tava lá e jogou a bola pra cima. Pode ser. Boa, pode ser. Quem pegou a bola? O Frank é mais alto. Ele é mais alto. Sabe mais. Tá tudo fácil também. Pera aí, eu tô vendo aqui, ó. Não, tá, pode ser. Ele jogou a bola pra cima, o Frank usou o gancho dele, esticou a mão e pegou a bola. Boa. Esquece o Motor Ball, eu tô lendo as regras aqui. Você sorteia a posição e aí joga a bola e aí ganha, aí tem que pegar a bola, você não pode ficar parado por mais de 30 segundos, você não pode correr pra trás, você não pode usar arma explosiva e tal. E aí a última regra é, se sobrar só duas pessoas, eles podem esquecer a bola e partir pra porrada. É verdade. Caraca, isso é muito piada de One Piece, ele construiu todo o negócio e aí tipo, ficou só os dois e eles sorteiam. É, aí, tipo, na hora que ele constrói tudo, ela explica. É, mas como só tem dois, aí ele, eu não fiz isso à toa, aí ele começa a correr com a bola. Tenta matar ela com a bola, tá ligado? Dando uma bolada. Vira queimar. Porque a ele pega a bola e joga pra fora do ringue. Sim, sim, de raiva. Não, aí o Frank Shogun. Eu quero o Frank Shogun. Frank, tá. ele ficou cabreiro com essa história do Motor Ball. Aí ele falou: então agora eu vou usar minha forma final. E aí ele foi com a forma do Shogun. Uhum. Aí ele pegou a espada e deu um golpe assim com a espada. Só que como ele tá grande e lento, a Gali fez a festa. Ela deu a volta nos braços dele. Ela tá fermou. Mais rápida e menos forte, não é isso a ideia? Não, o Frank foi lá com a espada, só que a Gali desviou, a espada ficou fincada no chão e ela tipo foi com patins assim em cima da espada, tá ligado? Ok. E aí ela vai lá e vai tentar dar um corte. Na cabeça com a espada dela. Só que aí na hora cabeça... que ela tá chegando, ele tira a mão da espada e aponta em direção a ela, assim. Uhum. Ah, com as mãos. E aí ele vai usar o golpe do canhão dele lá, o General Cannon, que é um tiro mais forte, um dos mais fortes possíveis ali de One Piece. Uhum. E aí, qual é a chance da Gali desviar dessa técnica? Alto, tá muito alto. Não, eu acho que... Mas ela não tá no meio do ar? Não, mas eu acho que o mais provável, considerando que é a Gali, é que ela desvie tipo, só parte do corpo e acabe sendo destruída alguma parte do corpo. Porque até no motorbolt, tipo, ela perde perna, perde braço, caralho. Sim. É, mas não vamos fazer ela ficar só com um braço de novo, vai ficar muito não, clichê. Claro. Perdeu uma perna, talvez, ou um braço. Perdeu uma perna enquanto ela tava flutuando, aí ela caiu com um patinho só, fez alguma manobra e pulou em direção a ele. E o que ela pode fazer pra derrotar o Frank? Aí, o Frank aí ela é um usa a arte marcial marciana ali e, tipo... levanta o negócio inteiro pra fora do ringue. O Frank jogou inteiro. Não, mas calma, ela assim? Tá nesse formato. Mas o Frank pode sair rapidinho. O Frank tem um golpe que, tipo, ele pula do negócio pra dar o golpe, então acho que ele conseguiria escapar da... É, o Frank jogou além de... Não, ó, já sei como que ela vai ganhar do Frank. Ela tem, ela vai usar... O bosta decepção. Como ela pode ganhar do Frank, ó. Ela pode usar o Herzahion, que é o golpe que ela entrega uma vibração de alta frequência que vai passando pela armadura do personagem e aí vai fazer a pessoa lá desmaiar porque vai tremer o cérebro, o corpo todo e tal. É verdade. É, faz sentido. Que eu acho que é a única forma de ela conseguir perfurar a proteção do Frank. Sim. Não é uma cena muito cool isso, né? Ele se tremendo. Não, aí, dá pra fazer cool. Não, é mó, dá pra fazer uma cena cool. Pô, sinceramente. Eu queria que ela usasse a bola do Motorball pra ganhar dele de algum jeito. Não, não vai usar a bola. Que é bocha. Não, é sério? Vocês estão aceitando isso mesmo? Sim. Primeiro, cara, o Frank não vai ganhar. Essa luta Não, calma. É circo. A gente tá falando de personagem de um shonen contra um personagem de seinen. Poxa, você ainda não assistiu. Eu já aceitei. O ataque dela. Não, eu não aceito. Da última vez, o personagem do Leonardo era um shonen. Então fazia sentido. O Gash Bell. Qual foi a última vez que aconteceu? Ah, era o Gash Bell. Não era meu personagem. Não aceito mais o Leonardo vencer essa bosta. Eu não Mas passei. A diferença, 40 bobocha. Minutos discutindo a Gali vencendo o Gueiros pra ela perder pro Frank. Isso seria maravilhoso. Gente, a gente precisa o Zop ganhar uma, porra. O Frank é mais forte que o Zop. Não vai ter dois One Piece mostrados. Ó, eu só vou dizer quem One Piece que ganhou? O Zop? Uhum. Bem que a gente falou desde o começo, né? Que ninguém ia aceitar dois de One Piece. É, eu falei. Não, mas eu não tô. A minha discussão não é essa. Eu não caí nesse papinho de só por causa disso. Eu tô pensando em estrutura do personagem. Bocha, você tá falando aí de mas ele é personagem de shonen. A diferença é que, especificamente aqui nesse torneio, esse personagem, o Frank, ele não é tão roubado quanto o Gashi era no Zat Bell. Vocês têm que lembrar da explosão que o Frank sofreu lá naquela ilha. Isso é um bom ponto. E foram duas. Foram duas. Isso é perto do choque que ela vai dar nele? É, mas aí que é tá. Não, então, o choque aí que não tá. É um choque. Tipo, é um negócio físico. Vai tremendo as partes então, mecânicas. Então, vai por dentro. Essa que é, esse que é o grande tchan. Porque o Frank aguentou a explosão, porque o lado de fora dele é forte. No caso, essa técnica, ela é feita pra enfrentar robô. Ela, ele dá o golpe pra passar da proteção, justamente. Mas o Frank ela... é um ciborgue. Ah, que é... não, não, ele mesmo. Ainda tem parte. Parte... Ele... Não, né? Não, então, mas ele tem parte. Depois do time skip, praticamente nada. Tipo, ele. É. Eu não sei o e, que. E a galha enfrenta o ciborgue também. É, ninguém... tipo, tem poucos robôs de fato no mundo de Gun. A maioria é ciborgue. Tem alguma parte humana dele. O reto da Ryan? Sim, ela enfrenta. Quase todos os robôs que ela enfrenta são tem um pouco de humano. Então eu acho que eu não fica tão cool. Não é um golpe. Não é um golpe bonito. Um ataque elétrico é efetivo. Não, não é elétrico. É um choque de vibração. De onda, é isso que ele quiser, não um choque de choque. É um choque de onda. Pior ainda, como que isso é efetivo? Isso, ele vai vibrando, essa que é a ideia, ele vibra por dentro da parte da armadura da vítima, da proteção externa da vítima, e ataca, ó, aqui ele diz o seguinte, ó, ele pode ser usado para destruir ou pelo menos disruptar a função cerebral ou o coração. A gente tá sendo legal de não explodir o coração do Frank e fazer só ele desmaiar. Porque ele poderia ele muito bem. Também, né? Claro que ele tem, cara. Ele adora todo mundo. O que é isso? Tá, então chega, tudo bem. Chega, ela derrotou ele através do poder do. Ele tinha o maior coração. Ela acertou ele porque ele tinha um coração muito, muito poderoso. Ela não tem nenhuma história triste pra ter comovido ele, não? Só tem. Só. Ele viu uma boa história da Gaga aí. É. Nossa, esse é um flashback de vários capítulos. Sim, se chama Gun, esse flashback. Bem legal. É, leia. Flashback de 9 volumes. Exato. Menojo. Nossa, cara, ninguém vai querer ler agora. Nunca mais. Não, caraca, é muito bom, gente. Leia, caraca, não, é maravilhoso. É Leonardo, não. Caraca. Depois de Gash Bell, nunca mais. Mas tu tá muito salgado. É, ele é o pessoal, né? Mas ele guarda, né? Eu já aceitei a derrota. Eu já aceitei essa derrota. A minha vida de existência é fazer a Gali e o Gaspel perderem pro Koro Sensei. Ah, nossa. Sabe o que vai ser mais engraçado? Que a gente tá aqui todo declarando que a Gali venceu. E aí, tipo, tem gente que leva muito a sério quando a gente faz esses programas, esses caras ficam putos de verdade, que nem o Bosch, assim. Exato. Não, mas tem gente nos e-mails que de vez em quando vem e fala: nossa, vocês deviam ter estudado melhor, sabe? Não, e que tipo, a gente já meio que sabia o que ia acontecer no final, quando começou essa luta, sabe? Não, e outra, desde quando isso aqui é científico? Que é história, só mangazinho, né, gente? Não, a gente tem que vir do coração. Para as pessoas que a gente gosta, tem gente que finge que não, mas porra, fala sério, né? Tem que vir do coração. E eu acho que do coração eu aceito a Gali como vencedora desse torneio. Maravilha. Judeu, como narrador, declara aí oficial. Gali, vencedora do 8º torneio das trevas do Mangá ao Quadrado. Sabe o que aconteceu com o Frank? Parou de funcionar. Não, não. Eu tô muito feliz, mas o Zop ganhou o outro lá, senão eu ia ficar indignado. Eu tô muito feliz, mas eu tô sentindo o ar pesado aqui, tipo, me sentindo culpado de ter feito isso. Mas eu tô muito feliz, porque eu adoro a pessoa. Desculpa, Mancha. Eu te amo. Shelter windows and napkin dispenser surprise. With distorted reflections, it's never someone you're hoping to recognize. Esse vamos sempre cair no podcast, né? Dentro, sempre deixo. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, do episódio 184, primeiros capítulos 11, caralho, 11. 11, meu amigo, 11 semanas. Caraca, não é nem 11 semanas, né? São 11, 10. Caraca, é muito menos. 11, 10 vezes. Caraca. Como? É possível Qual isso? Qual foi a primeira vez? Claro que é. É possível isso. Foi no 114 que a gente começou. Não. Não? Não, antes. Foi, tipo, 90... 70. 74? Hã? Caralho, 74. Aham. Enfim. Primeiros capítulos, 11, vida na faculdade com a Mayuki. Foi muito bom o podcast. Os e-mails que a gente vai ler aqui, todos chegaram no contato@alquadra.do e também alguns comentários no blog, que é o alquadra.do. Exatamente, vamos começar então com a sessão Slowpoke Report, que é quando a gente fala de coisas do passado ou coisas que não tem a ver com o programa que o pessoal manda. Como o Thiago Sansou, de 27 anos, Salvador, Bahia, que mandou um e-mail sobre o final de Bleach, né? Um podcast que a gente fez há algumas semanas atrás. Sim, sim. Com algumas pontas soltas pra ele, como por exemplo, saber quem morreu e quem continuou vivo. Uhum. E aí ele manda a listinha tipo Kira, Komamura, Urahara, Yoruichi, quem tá vivo, quem morreu. Não sei. O meu favorito daí é o Kira. Porque tipo, ele tava no meio de uma batalha. E aí, tipo, a última página é só ele aparecendo na batalha. Zumbi. Gente, é, zumbi. E a gente não tem a mínima ideia como terminou esse negócio. E também, por exemplo, como sobre a Yatiru ser ou não a espada do Zaraki. Quem parte? Que não ficou nem um pouco claro. A gente em off, a gente até tentou descobrir, né? A gente não entendeu no final. Não entendeu. Também tem aqui o Gabriel Santos, 19 anos. Estudante de arquitetura e urbanismo. Assis, São Paulo, né? Ele quer saber o que achamos do modo geral de Naruto, né? Já que a gente citou tanto no podcast de Bleach, né? Ele disse que a gente nunca deu uma visão geral sobre o que a gente achou de Naruto no final. Ele também quer saber se achamos que o Kishimoto escorregou em alguma parte que tenha afetado consideravelmente o mangá. Eu pensei bastante sobre isso, depois que eu terminei Naruto, né? Tipo, o que eu achei do mangá no total. Eu li Naruto até que bastante. Eu levo no banheiro bastante pra ler. Nossa. E foda-se. Eu acho que o mangá é bom antes da guerra, assim. Eu acho que antes da guerra era um bom mangá que tava seguindo pra um bom caminho. Mas aí, tipo, foi ali que ele teve que enrolar. Não sei se ele teve que, mas ele enrolou demais. E aí, dali pra frente, teve só alguns momentos que salvaram. Por exemplo, lembro que a gente gostou muito do flashback do Hashirama e algumas coisas, mas... No geral, dali pra frente, o mangá é bem cagado, assim. Essa é mais ou menos a minha opinião. Ele tem bastante problema ali naquela parte final. Eu lembro de até, sei lá, quando eles enfrentam o Sasori. Até ali já, ainda eu achava bacana. Tinha lutas legais, conceitos legais e tal. Aí dali pra frente começou a ficar meio mais estranho. Eu já não fiquei muito fã já na época do Pain. Já não tava curtindo muito, não. É, o Pain é onde muita gente fala que piora. Eu acho que não. Eu acho que tem um momento cagado ali, né? Que ele ressuscita todo mundo. Mas tirando isso, eu acho um bom mangá. Nossa. Eu gosto. Eu gosto. Ele ressuscita todo mundo, eu não lembrava disso. Eu gosto muito da luta da segunda luta do Shippuden do Naruto do Sasuke. Uma que aparece meio do nada ali. Eu acho bem metafórica, bonita. Eu tenho várias teorias sobre ela, mas que nunca vou falar pra ninguém. Ok. E finalizando o Slowpoke Report, o Diego C. Castro agradece o judeu pelo empurrão pra assistir Steven Universe e Mr. Robot, que olha, são atualmente suas séries de televisão preferidas. Porra, cara. Caraca, minhas duas favoritas também hoje em dia. Steven Universe e Mr. Robot. Ele também disse que já tinha lido Pluto e Mouse, que foram uma das nossas últimas recomendações aqui. Caraca, eu tenho que ler Pluto. Eventualmente. Sobre o tema do programa, então, né? Primeiros capítulos 11, vira na faculdade com a Mayuki. A gente começa aqui com a Beatriz com Leis Gama. Ela disse que Honey Clover é um dos seus mangás favoritos de todos os tempos, né? E pra incentivar a nossa leitura, eu e você aqui, estranho, ela comenta que a história avança pra falar sobre busca de carreira, saída da faculdade, distanciamento e amadurecimento. E ela dá esse incentivo aí porque ela quer bastante que a gente faça o mangá em quadrado do Honey Clover. Ela até fala ali, nunca pedi nada, faz o mangá em quadrado. Nunca pedi nada é clássico. Não vou prometer nada. Não vou prometer. Não vou prometer nada, Beatriz, desculpe. Não acho que é impossível. Porque pode ser que a gente leia mesmo o Honey Clover um dia. E goste bastante e queira fazer um quadrado, mas sem promessas por hora. A Samantha comenta que Cheese in the Trap foi sua primeira webtoon, se apaixonou e dali pra frente mergulhou de vez na mídia. É, normalmente essa é a manha do webtoon. Você pega um que você curte muito e aí você quer ver vários. Aí depois de um tempo você dá uma desacelerada. É. Não é tão bom assim. É porque você não acha nenhum que é tão bom quanto aquele que você gostou tanto que leu, sabe? Tipo, Manara. E o pessoal do Manga Updates também não tem discernimento nenhum pra Webtoon. É tudo 10. Nossa, galera, eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que os fãs de quadrinho coreano não tem critério. Sabe? Tipo, eles vão, puta caralho, o quadrinho, e vota 10. É ruim, né? Porque você não tem, você não sabe o que é bom de verdade. O que é bom de verdade. O Jorge Zostar comenta aqui, ó. O único programa de primeiros capítulos que eu nunca tinha lido nenhuma das obras e me deu vontade de ler todas. Ronin Clover encontrei várias edições por R$3 perto da minha casa e já ia ler mesmo, agora eu só lerei mais rápido. Não sei se ele vai achar completo só, né? E eu nem sei porque adoro o autor e sempre leio esses temas de relacionamento mais perto da realidade. Pena que só achei em inglês. É, não sei se tem, eu nem sei, tem legalmente português, não. É. Tease and the Trap, principalmente pelo fato de apoiar essa iniciativa da webcomic de deixar os fãs traduzirem para quaisquer idioma. E essas obras sempre são tão rápidas e gostosas de ler que vale muito a pena ler quando o patrão não tá olhando. Olha só que safadeza. Isso é perigoso, perigoso mesmo. E finalizando a leitura de e-mails, Diego C. Castro, 19 anos, estudante de biologia, Fortaleza, Ceará, ele diz o seguinte: ao mesmo tempo em que gostei da temática e de como os títulos escolhidos a representaram, se fosse julgar estritamente pelo primeiro capítulo, confesso que eu seria mais chato do que vocês e não continuaria nenhum. Ronin Clover, embora eu tenha achado interessante a interação entre os personagens, acabou acontecendo tão pouca coisa que eu não entendi para onde a história acabaria indo. Uhum. Na verdade, eu acabei terminando o primeiro volume e ainda não entendi isso mesmo. Mesmo deu para pegar um pouco da ideia. Ah, eu li o segundo capítulo, já gostei. Teve maior quebra de expectativa assim com a menininha, gostei bastante. Eu nem sei, eu admito. Admito que o que mais gostei dos três, mas também não me empolgou o suficiente para continuar só com o primeiro. Só tive essa sensação no final do segundo. Em Tease and the Trap, tive a sensação de algo faltando. Talvez seja porque achei que terminou de forma abrupta demais, bem no meio de uma história que parecia não ser tão explicada para os leitores, parecendo já estar no meio, como foi comentado. É, Tease and the Trap é um pouco meio largadão ali. Agora, eu nem sei, eu adorei, amei. Já li o volume inteiro. É bom. Eu tô querendo ler agora o Gonensei, de fato. Pra ver se não vai cagar a história, tá receoso. Uhum. Pode ser que seja um Bokura Hikari Club. Nossa, Kamisa Mayatorini. Nossa, é verdade. Pior ainda. Aliás, seguindo aqui o Diego, aliás, fico um pouco confuso em como a opinião do judeu vai mudando ao longo dos casts. Na primeira vez que falaram de Parasite, muitos casts atrás, ele disse que realmente não gostava da obra. Depois disse que achava mais ou menos, com pontos bons, e posteriormente que era até bacana. E do mesmo jeito que aconteceu com Eden. Em Genshiken, na primeira vez que citaram a obra, há muito tempo, começou dizendo que não curtia muito, só era ok. Aí depois que não gostava mesmo, e agora diz que odeia. Isso não é uma crítica a esse ponto, falei isso só porque acho engraçado, não ironicamente falando. Pior que alguns desses não passaram despercebidos pra mim. Eden, quando eu comentei de novo que eu gostava, eu pensei, não, eu já falei que eu odiava essa obra. Você odiava porque... Não, você não odiava a obra, você não gostava do final. Eu não gostava do claramente final. Disso. Eu lembro claramente disso. Você falava... Lê até o volume, sei lá, algum, e aí para. Você falava. Isso. É porque, tipo, eu tô relendo agora e, tipo, ainda final... tá na parte boa. É, não, mas tá muito. Tem muito volume bom do que eu lembrava, sabe? Tipo, sim. Pra mim ficava ruim, sei lá, no volume 4. Mas, sei lá, eu já tô no 8 aqui e ainda tá bom. Então, tipo, pode ser que eu esteja meio errado mesmo nisso. Parasite, eu sempre falei que achava bem meia boca mesmo. É. Agora, Genshiken foi piorando pra mim conforme o tempo mesmo. Foi amargando. Quando eu terminei, eu só achava meio... É, ok. E hoje em dia eu acho muito ruim, muito sem graça. Só amargou pra mim, Genshiken. Tem umas obras que vai amargando, né, gente, com o tempo, né? Tipo, Bakuman. Hoje eu não lembro nada de que eu gostei de Bakuman algum dia na vida. Eu não consigo olhar pra trás e lembrar, caramba, o que, que eu gostava em Bakuman? Não, e só piorou depois que a gente leu o primeiro capítulo, né? É. Só piorou pra mim. Eu li, ah, não, acho que o começo era bom na minha cabeça. Aí o primeiro capítulo é ruim. Eu, caraca, né? O começo era bom. Foi amargando na vida. São pessoas amargas. Beleza, cara. Estamos terminando aqui a leitura de e-mails, então. Já comentei de ReZero aqui? Acho que não. Eu acho que não. Anime ReZero. Muito bom, muito bom. Se alguém quer ver algum anime aí. Se alguém quer ver um anime da temporada, né? Porque anime tem muito bom mais pra trás. Mas se alguém quer ver alguma coisa que tá passando agora, semana que vem vai ser o último episódio, tenta correr um pouco. Mas eu gostei muito mesmo de ReZero, achei bem uma certa desconstrução ali de personagem principal desse tipo de história, meio de RPG, esse tipo de coisa. Ele meio que tira um pouco sarro justamente de Sword Art Online, esse tipo de coisa. Achei muito inteligente. Beleza. É, eu quero comentar duas coisas. Manda. Primeiro, eu tô na jornada de ouvir álbuns, e aí, como eu já comentei aqui, eu ouço alguns de musicais. Uhum. E o último que eu ouvi, eu curti pra caralho, foi Avenue Q, aliás, né? Avenida Q. Ele é um musical que ele é como se ele tenta simular aqueles programas infantis tipo Vila Sésamo, sabe? Que tem fantoches e humanos interagindo. E só que ele é muito... Ele subverte muito, porque ele trata de temas muito sérios. E é tipo, é uma história de coming of age. E cheio de ironia e sarcasmo e zoeira. Cara, é muito engraçado. E aí tem a versão brasileira totalmente disponível no YouTube gravada. E não é má qualidade, é bem gravado. Então dá pra ver a edição brasileira, que é a Avenida Q. Só procurar a Avenida Q. E a boa versão brasileira também? É bem feito, mas eu sugiro ouvir primeiro a versão americana no álbum pra se acostumar com as músicas, e depois você vê se a adaptação é legal. E eu vi hoje o filme Ex Machina, e puta que pariu, que filme bom. Falei? Falei? Muito bom, cara. Falei. Muito legal, muito bem feito. Não, rende uma segunda potência, eu acho, viu? Eu acho que rende, cara, porque é muito bom, cara. Porra, o cara, ele tem uma abordagem muito diferente e, tipo, o que eu mais impressionei é respeitosa com o, tipo, de não achar que o espectador é burro, sabe? Sim, sim. Ele respeita a nossa inteligência, esse filme, caraca, amei. É, muito bom. Quem não viu, fica a recomendação aí, Ex Machina. Uhum. Eu não sei como põe em português o nome, mas é Ex Machina. É Instinto que... Artificial. Ah, que merda. Porra, dava pra deixar Ex Machina? É, tá, Ex Machina, dois pontos, Instinto Artificial. Ah, tá, é o adjetivo. Eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado com o filme. Before we say goodnight. By the time that we all go deaf, I know that we'll find a cure for it. Yeah. Recomendação da semana é minha, Leonardo Souza. Eu pensei nessa recomendação no comecinho, eu já tava pensando em recomendar isso há um tempo, mas o que o Judeu falou me inspirou, porque a gente tava falando da Arale, e o Judeu falou: ah, não, mas esse Dr. Slump é piada de cocô, então não é engraçado de verdade, não é bom de verdade, e é bom de verdade. Então, eu não queria recomendar o mangá inteiro, porque é muitos volumes. Então, eu acho que a minha recomendação é: leiam Dr. Slump aleatoriamente. Não precisa ler em nenhuma ordem, só pega alguma coisa e lê, que tu vai ver que é realmente muito bom. Porque é uma coisa muito estranha, porque como o Akira Toriyama tá meio que começando, ele tá experimentando com a mídia ainda. Uhum. E ele faz umas coisas que são realmente geniais, sabe? Não é só piada. Tem muita piada de cocô, tem piada racista, tem, tipo, uma parte que eles voam por cima da África, e aí, tipo, aparece um cara falando: nossa, isso seria bom de comer, porque, tipo, passa uma pessoa, entendeu? E todos os africanos são canibais, mas coisa patética, mas... Com blackface e tudo? Obviamente. Uhum. Ele passa pela Itália, e, tipo, a Itália é feita de macarrão. Tem esse tipo de humor, mas mesmo assim ele faz umas piadas de quadrinização, de estrutura, de página e tudo mais, que é realmente genial, nível Tezuka, assim, tipo, o impressionante. O Toriyama sempre foi muito bom em quadrinização, tipo, eu lendo Dragon Ball, fico impressionado dele, manja muito. Sim, tipo. E a gente fica com essa sensação de, tipo, ah, o Toriyama é muito bom, mas... é antigo e não é bom de verdade, é tipo, é só clássico, mas se tu vai atrás, tu vai ver que é realmente bom de verdade, assim, não é só uma qualidade teórica, se tu lê, tu realmente acha bom. E tem muito mangá em, acho que tu vai em sebo, tu acha bastante mangá de Dr. Slump. Meu, e vai relançar no Brasil, né? Em breve. Vem num bom momento essa recomendação, porque vai ter relançamento de Dr. Slump, né? Ah, tá um pouquinho o podcast. Ah, eu sou um idiota, então. Porque eu tô comprando em sebo volumes aleatórios, eu podia esperar pra comprar direito. Né? Podia. Sim. Sou um imbecil. Você não acompanha as notícias? Eu gostaria de adicionar uma informação, né? Porque a gente já chegou a falar isso no podcast da época que era o Tocast, mas o anime de Dr. Slump é tão relevante que ele que iniciou o costume de licenciarem mangás pra virar anime dessas revistas. Sim. Isso é interessante. É, e essa coisa que a gente fica pensando que é histórico e não é bom, mas vão atrás que é bom mesmo. Eu acho que talvez seja bom dar uma sinopse, que é esse Dr. Slump, que é engraçado que o Toriyama faz piada com isso frequentemente, que ele pensava em fazer o doutor ser o protagonista, só que daí ele trocou pra Arale, porque o editor falou que ela era mais divertida. E aí o tempo todo ele fica falando: ah, ainda bem que eu troquei de protagonista. Ainda bem que a Arale é a protagonista, que é muito chato. Ele faz essas metalinguagens muito engraçadas. E aí é a história dessa menina robô que vai descobrindo o mundo, num estilo meio Yotsubato, assim, só que comédia maluca. E aí vai adicionando tudo que é coisa. Alienígena, demônio, anjo, tudo. E é muito engraçado, então essa é a recomendação. Ok, tá ok. Boa recomendação. Vou quando relançar, vou comprar alguns volumes pra dar uma lida. Aralho é top. Mas Gun tem a Gali, que é mais top. É, pena que nunca vão relançar, porque é um mangá, uma merda. Sabe o que é o pior? Eu provavelmente vou gostar de Gun muito mais do que eu vou gostar de One Punch Man, mas eu já tô começando a pegar certa indisposição com pra ler. Porra, louco. Então é melhor você ler ele antes de reouvir esse podcast. É verdade, porque este já está terminando, tanto que eu vou dizer até semana que vem. Até semana que vem. Não, pera.